Começa agora Cinco Mais Sociedade Primitiva. Cinco Mais Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para fazer uma entrevista muito importante. Hoje nós trouxemos aí vocês que pediram para ele voltar. Nós trouxemos aí ele para contar a história, como foi o processo de vício, de superação e muitas histórias legais aí, muitas histórias bacanas. Hoje eu trago ele que tem uma fundação, uma instituição de combate à pornografia. E inclusive nós trouxemos aqui no programa, e o programa dele foi um sucesso, foi um dos mais baixados, um dos mais assistidos no YouTube, e muita gente comentou. Hoje eu tenho a honra de falar com o Robert Garcia, do Pornografia Nunca Mais. Fala, Robertão. Muito bem, senhoras e senhores, eu sou o Robert Garcia, sou escritor, pesquisador, fundador e desenvolvedor do Instituto PNM. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Jesus Cristo, meu Salvador, e por último, e não tão menos importante, ao grande Hernani, esse homem que tem um coração espetacular, gentil, que ajuda, enfim, não tenho nem o que falar, porque a primeira porta que abriu para um podcast, para eu levar esse tema adiante, foi através de você. Inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, mas o meu primeiro podcast foi inspirado no Sociedade Primitiva. Então, e você deu uma desanimada? O que foi, Robert? Então, na verdade, é que eu parei por motivos pessoais e por conta do trabalho com um livro e outras coisas que eu vinha estudando. Então, me faltava tempo e a rotina em casa não estava favorecendo o podcast, entendeu? Muito barulho e pessoal, eu vim em casa e vai falar, meu, não tem como gravar um podcast de 20, 30 minutos sem interromper. Então, eu deixei de quieto, e agora que eu tive uma mudança na minha vida e tudo mais, eu posso voltar com um ritmo legal. Inclusive, eu comecei a fazer o vlog também. Então, tem muita coisa boa pra vir e vocês saberão em breve. Robert, vamos começar bem devagar aí. A gente vai ter 5 blocos aí pra entrar de cabeça aí nessas histórias suas, porque eu sei que você tem muita coisa legal. Robert, você falou que... você sempre fala isso aí pra mim, e eu nunca entendi muito ao certo. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, fica sossegado, vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre tudo. Mas começa bem do início mesmo, Robert. Você falou que o seu primeiro contato com a pornografia foi na infância ainda. Como que foi a sua infância no geral, Robert? Você falou que o seu pai foi um mau exemplo, como é que foi essa história? É que assim, a minha história de vida, em geral, é até um assunto complicado de tocar, porque eu tive uma infância bem, bem perturbada, bem problemática. Eu não falo só a minha vida, mas eu falo no geral. Porque assim, eu venho de uma família estruturada, como a maior parte das pessoas, mas a minha talvez seja um pouquinho mais. E aquela questão de ter filho cedo, né, no caso minha mãe, e morar em bairros periféricos e tudo mais, isso de um certo modo prejudicou muito o meu desenvolvimento como criança, como adolescente, posteriormente, até agora, pouco tempo atrás, como adulto. Então, meu pai, cara, é uma longa história e é um assunto que eu também não quero entrar porque eu tenho péssimas lembranças, mas meu pai era o típico cara que não fazia papel de pai, que espancava a esposa, que espancava os filhos, que traía a mulher, enfim, pra você ter noção da proporção que era. Em casa... Sabe aquela casa que você não tinha a mínima vontade de ficar? Sei. Você não via a hora de ir embora, que era melhor ficar o dia inteiro na rua ou na escola do que ficar em casa. Essa era a minha casa. Era literalmente um inferno. Como se meu pai fosse o Satanás na Terra. Mas por quê? Seu pai era violento? Violento? Absurdamente violento. Eu descobri uma pessoa mais violenta do meu pai, cara. E o que é mais bizarro, normalmente as pessoas veem pessoas violentas e tudo mais, são alcoólatras, drogados, não. Meu pai era violento por maldade mesmo. Ele não consumia, não bebia, não fazia nada. Então, mas ele era violento mesmo, ele desceu o porrete, não sei. Sim, exato, por nada. Às vezes, sabe, coisa tosca, coisa boba, ele batia nos filhos e até na mulher dele como se fosse outro homem, entendeu? Era absurdamente um cara covarde. Então isso cria marcas na sua vida e tudo mais. Você tem que liberar perdão, que é um processo difícil. É bem complicado. Ô Robert, você vem de origem humilde? Humilde, absurdamente humilde. Eu já passei fome. E não é aquela fome que as pessoas acham que é ter arroz, feijão e ovo. Não, é a fome de você abrir sua geladeira e ter água e sal. Normalmente as pessoas me veem uma foto, uma coisa ou outra, hoje, mas elas não sabem o que eu passei para chegar, aqui, o que meus irmãos passaram, o que minha mãe fez para nos manter vivos, sabe? De fazer faxina de 20 reais para comprar um pão. Muitas vezes eu fui para a escola com um chá de erva cidreira na barriga. Essa é a pobreza que eu tô falando, sabe? De você não ter absolutamente nada para comer e ter que contar moeda pra comer no bom prato. Por muitas vezes eu comi no bom prato quando eu era criança e adolescente. Então, mas você cresceu em Campinas? Não, assim, eu nasci em Campinas, morei um tempo aqui e depois, não me lembro porque também era criança, nós mudamos pro Guarujá, interior de São Paulo, ali no litoral. E aí, ali foi a parte, digamos assim, mais crítica da minha vida. Mas como que você passou o aperto lá no Guarujá? No Guarujá só tem boy? Tudo lá é boy pra caralho? Então, aí a questão, as pessoas quando elas pensam em Guarujá, pensam em Santos, elas veem só o lado da praia. Elas esquecem que ali é uma região, a cidade em si é muito pobre. Lá é lotado de favelas, cara. Tanto é que a maior parte das pessoas moram em favelas. Mas não é favelinha, é favelona. É tráfico. Você via diariamente furto, roubo. Você, enfim, você cresce em meio à violência. Eu morei, não foi no lado praia, apartamento, condomínio, não, foi no lado favela. Foi do lado que você, pra ter água, você tem que ligar a bomba na mina. Você tem que ligar cano pra ter água na sua casa. Enfim, de esgoto, com fezes passar debaixo da estrutura da sua casa. E você ficar constantemente doente, porque onde você vive não tem nem saneamento básico. É esse lado que eu vivi. É esse lado que as pessoas não veem do Guarujá. E eu vivi. Entendi. Aí você se mudou pra lá. Aí o seu pai foi junto e tal, e você sofreu muito com seu pai lá. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, se eu não me engano, minha mãe que sabe a história mesmo, mas pelo meu lado, pela minha memória, eu lembro que ele arrumou uma vaga de emprego lá, que aparentemente era boa, e por fim, a gente pegou e nós nos mudamos pra lá, entendeu? E aí a gente começou a morar lá. Só que meu pai, como uma péssima pessoa, que ele nunca conseguiu parar um emprego, sabe? A mesma pessoa estourada, sem paciência, ele era também no emprego. E você sabe que a vida profissional requer paciência. Você tem que engolir sapo. Meu pai, não. Se ele tinha que xingar, sair na mão, ele fazia isso. Sem pensar duas vezes. Só fazia cagada. Vezes ele... Nossa, só fazia, literalmente. Né? Só fazia cagada. Essa é a palavra. Então... E aí, por conta dessa proposta de emprego, não me lembro exatamente, foi que a gente começou a morar lá. A gente morou primeiro, se não me engano, mais ou menos, a gente teve umas 3 ou 4 mudanças só em Guarujá. E teve o ponto crítico foi quando a gente morou num lugar, depois se vocês quiserem pode colocar no mapa, chamado Vila Baiana. E ali foi foi a pior fase da minha vida, que foi morar literalmente no morro. E aí... eu passei o inferno porque branco, olho azul, enfim, meus irmãos também brancos. Quando a gente ia pra escola, eles achavam que a gente morava em apartamento e tudo mais. E constantemente eu era... batiam em mim e tudo mais. E literalmente, sabe, você via que tinha uma maldade por simplesmente ser branco. As pessoas não... falavam, mas não existe. Existe. Eu senti na pele isso. Falava, o que você tá fazendo aqui? Você mora ali no apartamento da praia e tal. E minha mãe sempre falava o seguinte, pra eu não revidar. Por quê? Muitos ali eram filhos de traficante, de presidiário, ex-presidiário. Então, às vezes, uma coisa que eu poderia revidar, o moleque poderia acabar com a minha vida. Tanto é que eu via garotos, às vezes, 5, 6, 7 anos carregando droga e até mesmo arma. Teve um cara que depois virou meu colega na escola, ele andava com 38 na bolsa. Isso... uma criança, entendeu? Pra você ter noção a proporção da violência que era ali nessa região da Vila Baiana. É algo surreal. Aí você ficou até quantos anos nessa situação? Olha, eu me lembro até acabar todo o problema no Guarujá, de mudança e tudo mais, acredito eu que até os meus 11 anos de idade, mais ou menos, uns 10 ou 11 anos de idade, por aí. Acredito que seja mais ou menos essa idade. Tá, aí foi nesse período também que a pornografia chegou na sua vida. É, o que aconteceu é que a pornografia chegou na minha vida, sim. Eu tinha algo em torno de 8 ou 9 anos de idade, eu me lembro de receber de alguém mais velho um pedaço de uma revista pornográfica. E eu lembro até hoje a imagem, era uma mulher com as pernas abertas, se não me engano, ela tava numa cadeira ou algo do tipo. E ali foi o contato inicial. Contato você primário, chegou a falar pra mim que o seu vício foi imediato. Foi porque, assim, não necessariamente um vício, mas sabe aquela coisa de... Sabe, o coração disparar e você ficar quente. Eu não sabia o que fazer com aquilo na realidade, mas hoje, como um adulto, eu vi que eu tive excitação sexual, entendeu? Aquilo foi uma coisa surreal. Eu sabia que era errado porque eu senti vergonha, mas ao mesmo tempo eu senti desejo, sabe? Aquela... Putz, o que eu tô fazendo? Eu sabia que era errado, porque era uma mulher pelada, entendeu? Só que eu fiquei naquela de ter o desejo, mas ainda não sabia o que fazer com aquilo. Mas essa revista recebeu de quem? Eu não consigo lembrar a pessoa. Eu não consigo, eu sei que foi alguém mais velho ou um adulto, mas eu não consigo lembrar de quem. Eu vejo o pedaço da revista, eu lembro em detalhes, mas eu não consigo lembrar quem foi a pessoa. Eu não consigo. Então quer dizer o seguinte, que você não tinha uma referência de pai, que o seu pai não era uma referência de homem, você acabou também conhecendo a pornografia cedo, você acha que foi aí que começou a sua perdição, a sua confusão mental? É que assim, na verdade, eu tive na minha infância uma referência muito forte de pai, que foi o meu avô, só que a frustração maior veio quando o meu avô faleceu. Eu tinha o quê? Mais ou menos a época que eu tava tendo contato com a pornografia era a época que meu avô tava falecendo. Foi a maior frustração que eu tive na minha vida até hoje. Porque o meu avô não era simplesmente um avô pra mim. Eu o considerava como um pai. Então, aquele que eu tinha como base, como referência, porque meu avô... eu sempre o via como uma pessoa exemplar. Ser uma pessoa justa. Uma pessoa de... Meu avô chegou a trabalhar em dois empregos, literalmente, pra sustentar a casa. Sabe aquele cara de dar a vida pela mulher, pelos filhos? Sei. Meu avô era exatamente o modelo de homem que eu quero ser, e a frustração foi perdê-lo. Ele faleceu, então isso também me gerou uma revolta muito grande. Eu já não tinha um modelo de referência de pai, e ainda perder aquele que eu tinha como, posso dizer, porto seguro, como bastião, isso acabou com a minha vida. Pouco tempo depois, meu avô, por parte de pai, também faleceu, que era um grande homem, então começou a desestruturar literalmente. Na verdade, eu nem posso nem começar, já era uma vida desestruturada. Aí veio o caos de vez, através da perda dos meus dois avós, e aí a coisa começou a desandar. Você tinha tudo pra dar errado? Tinha. Eu tinha tudo pra ser um drogado, um presidiário ou algo pior. Essa, eu tinha tudo. Era faca e queijo na mão pra desandar. Entendi. Aí, beleza, aí você conheceu a pornografia e tal. Aí a adolescência inteira foi você descascando a banana. Foi porque nessa época ainda, a internet tava sabe aquele no crescimento? Ainda era discado e tudo mais, até que chegou a internet banda larga. Sabe quando você ganha aquele seu primeiro PC? Sim. Eu lembro que aí no Guarujá, ainda não tinha tanto contato, era uma coisa mais composta, mais esporádica, só que em Campinas eu tive acesso à pornografia por via banda larga. Aí a coisa era, como posso dizer, melhor em termos de velocidade. Aí sim a coisa desandou. Porque não se compara um pedaço de revista ou uma internet lenta com uma internet um pouco mais rápida. Você tem uma disponibilidade infinita de material pornográfico. Aí desandou de vez. Você chegou a falar pra mim que no auge, você já nem mais saía de casa, não é isso? De tão viciado que você ficou. Então, eu fazia o básico. Na verdade, eu fazia o básico do básico, que era... eu tenho que trabalhar. Então, eu trabalhava, mas eu ficava pensando na pornografia. Eu tenho que fazer isso, entendeu? Eu fazia, porque eu tinha o compromisso, eu precisava de dinheiro e tudo mais, trabalho desde cedo. Então, mas sabe, eu fazia as coisas pensando em pornografia. Eu tinha, às vezes, ansiedade pra chegar em casa pra consumir o material pornográfico. Pra você ter noção do nível de vício que chegou. Eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Ficava passando cenas, gemidos e etc, etc, dentro da minha cabeça. Mas e a situação com o seu pai? Quando é que você resolveu? Então, na verdade, não é que se resolveu. O que aconteceu é o seguinte: minha mãe quase matou meu pai. Essa é a história. Ela não aguentou, aguentou as porradas dele e foi pra cima. Então, na verdade, minha mãe não aguentava mais. Ninguém aguentava mais. Eu não aguentava mais. Meu irmão não aguentava mais. Mas pera aí, vamos por partes. Calma aí, vamos por etapa. Porque a gente gosta de fazer as coisas com calma aqui. Ele é um sujeito agressivo, violento. Tá bom. Aí vocês mudaram do Guarujá pra Campinas porque ele arrumou um trampo em Campinas, é isso? Não, a gente mudou de Campinas pra Guarujá. Quando a gente voltou pra Campinas, a gente não tava mais com ele. Ah, tá. A gente foi pra casa Guarujá. Isso. E aí, o que vocês fizeram com ele? Explica. Então, na verdade, que é o seguinte. Chegou um ponto que minha mãe falou com o pessoal do movimento do morro. E aí, que juraram meu pai de morte. Depois minha mãe tentar matar ele. E aí, ele basicamente não tinha permissão de entrar no morro. Se alguém visse ele lá, ele morreria. Basicamente foi isso. Então, assim, ele aparecia esporadicamente. Normalmente ele via entrar em casa, fazer o caos de madrugada, entendeu? Ele chegava às vezes de madrugada pra botar o terror dentro de casa. Às vezes ele sumia, cara, pra você ter noção. Um pai ficava 2 semanas, 3 semanas sem aparecer em casa, pra você ter ideia. Saía, não sei o que ele fazia da vida dele, né? Como muito provavelmente tava com um amante, fazendo coisa do tipo, enquanto que a gente tava comendo pão com o diabo amassou. Aí depois que você veio do Guarujá pra Campinas, aí você perdeu total contato com ele, porque cortou tudo. Olha, eu não tenho contato com meu pai faz desde o Guarujá. Então, isso é faz o quê? 11, 12 anos, por aí. Seu pai sumiu no mapa? Então, sumiu no mapa não literalmente. Eu sei que atualmente ele mora em São Paulo, mas também não me importa. Não quero saber da vida dele e não quero ter o mínimo de contato com ele. Você não tem vontade de ligar, nada? Não, minha mínima vontade. Que assim, tem coisas que eu ainda também não posso nem falar, que além de ser pesada, são pessoais que aconteceram dentro da minha casa, principalmente com a minha mãe, que eu não seria algo nem um pouco benéfico eu encontrar com meu pai. Mas e com a família do seu pai? Você tem contato? Tio, tia, primo? Então, com um contato bem, bem pequeno com meu primo e com meu tio, só. Só os dois. Um primo e um tio. Mais ninguém. É que a família do meu pai inteira é um monte de perturbado e problemático. A família é só tranqueira, Robert? Boa parcela. Boa parcela. Hernani, uma família totalmente desestruturada. Tanto é que um dos irmãos morreu quando tinha 19 anos. Levou tanto tiro que não acabava mais. O caixão teve que ser lacrado. Porque ele era envolvido com tráfico, roubo, furto, etc. Isso, um irmão, né? Fora o primo que era envolvido com droga e etc. Então, uma família que também não tem um histórico exemplar. Então, você começa a ver que também, muito provavelmente, muito dessas coisas do meu pai veio da família. Porque era uma família agressiva, violenta, que resolvia coisas na porrada e tudo mais. Quando vocês vieram do Guarujá pra Campinas, aí a vida melhorou? Como é que foi? Não, nem um pouco. Porque um tempo a gente morou até com a minha avó. Só que a situação sempre foi complicada. Nós somos em 4 irmãos. Então, são 4 pessoas para sustentar. Entende? E nessa época, minha mãe ainda não tinha nenhuma, como eu posso dizer, nenhuma formação, nenhuma profissão. Então, ela trabalhava, sabe? Aquela pessoa que trabalhava no... Ah, tá precisando de alguém de serviço geral. Tá precisando de alguém para isso. Ela ia. Também, bico um atrás do outro, faxina e tudo mais. E você sabe, um bico não sustenta malemar 2 pessoas, quem dirá 4 filhos, entendeu? Então, essa questão de serem 4 era muito complicado. E essa época era mais difícil ainda. As coisas eram muito mais difíceis. Então, a gente vivia sempre numa condição bem ruim, sabe? Minha vida foi melhorar mesmo, estabilizar agora na vida adulta. Até da infância, até a adolescência, um caos total. Ô Robert, você falou que durante o vício, você chegou até a ter pensamentos destrutivos, inclusive você chegou a falar na época que você fazia uma relação entre a pornografia e a violência, que estimulava a pessoa a ficar mais violenta, mais agressiva. Como que foi essa fase, ô Robert? Acontecia o seguinte, Hernani, a marca de todo vício é o prazer imediato. Então, normalmente, quando você tem um vício, toda raiva, toda frustração, toda mágoa, você não aprende com essa situação, você não amadurece. O que, que você faz? Você simplesmente se refugia no vício. E como eu era um viciado, o que, que você acha que eu fazia quando eu tinha raiva, quando eu sentia ansiedade? Eu fugia pra pornografia como um alívio. Só que isso me destruía. Eu não tava aprendendo com a situação e o vício ia agravando. O que acontece é que eu estava tão mentalmente estabilizado que depois das sessões pornográficas eu consumia material de, sabe, violência, de agressão e coisa do tipo. Era você só chegou material. A falar que inclusive você quis fazer bomba, não foi isso? O quê? Uma vez você me falou isso, não sei se você vai lembrar, você falou que você pensou em mexer com bomba. Cara, nessa época, na verdade, eu tinha pensamentos totalmente bizarros, cara. Eu pensava em tantas coisas que... Hoje eu sinto vergonha, sabe? Eu já perdi perdão pra Deus, pra essas coisas que eu pensei. Mas, cara, eu tinha uma cabeça totalmente destruturada. Você queria virar terrorista? Não virar terrorista, mas, sabe, eu tinha pensamentos suicida, pensamentos, sabe? Eu vivi uma fase que eu culpava o mundo pelos meus problemas. Eu tinha raiva raiva do mundo, raiva das pessoas pelas coisas que eu tinha passado, entendeu? Eu ficava, caramba, por que eu nasci nessa família? Por que eu mereço isso? Por que eu tô passando por isso? Então eu culpava literalmente Deus e o mundo. E eu criei uma, nessa época, claro, já passou, uma revolta muito grande com as pessoas. Gente que não tinha às vezes nada a ver com a minha vida, entendeu? Porque eu era um cara absurdamente frustrado com a vida e com todas as circunstâncias que eu vivi. Então minha cabeça era uma cabeça doente, cara. Não é doente brincadeira, é doente mesmo. Não é à toa que eu tive depressão, tive pensamentos suicidas e etc. Entendi. Robert, pra gente encerrar o primeiro bloco, pede a primeira música e explica aí por que você escolheu essa primeira música. A primeira música é Batushka e Ectenia. Bom, é uma música que eu ouço pra treinar, porque hoje eu vejo que um dos meios do homem canalizar a raiva dele, aquela violência, aquele desejo que ele tem de justiça, é através de atividade física pesada. E as músicas que eu uso pra treinar são músicas com uma pegada de metal, música mais agressiva, porque isso me faz bem. Eu vejo que é um meio de administrar, às vezes, injustiças que a gente passa. Então eu gosto de ouvir, pra treinar, músicas pesadas. Tanto é que, graças a Deus, eu treinei boxe chinês por um bom tempo. E eu vejo que o esporte é um dos meios pra gente lidar com esse caos da nossa vida, as revoltas, a raiva e a frustração. Então, essa música transmite aquela questão de você expor pra fora a sua raiva através de fazer uma academia e fazer um exercício físico. É isso aí, e a gente volta já. A 5 Mais Sociedade Primitiva. Bom, gente, estamos voltando e vamos continuar aqui esse bate-papo, que tá muito legal. Robert, aí você falou que você voltou, a sua família voltou para Campinas e aí você começou a se afundar mais no vício, foi uma fase difícil e tal. Como é que as coisas prosseguiram da sua chegada em Campinas? Como é que foi que vocês fizeram? É que assim, tem partes dessas memórias que eu não consigo lembrar. Eu vejo, eu lembro de um período, outro eu não consigo lembrar, eu vejo um período. E o interessante é que parece que as memórias viraram fragmentos. Tem coisas que só meu irmão lembra, ou que só eu lembro, que só minha outra irmã lembra. Então assim, eu vou falar as coisas do meu ponto de vista, né, obviamente. Assim, eu morei um tempo com a minha avó e tudo mais, e minha avó também é uma pessoa complicada de lidar. Então assim, e outra, nada como ter a sua própria casa. E nessa época também, minha avó e minha mãe tinham as diferenças delas e mágoas passadas, porque por conta de minha mãe ter filho cedo e problemas que minha mãe teve com a minha avó. Então assim, também, mesmo que um conflito menor, a gente vivia em clima de atrito, em clima de problema. Minha mãe falava que tá tudo bem pra gente ficar bem. Minha avó falava que tá tudo bem, mas sabe, eu sentia aquele clima de atrito, clima de problema, clima de briga. Sei. Era uma família constantemente em conflito. Só que quando você é criança, ainda você não consegue tomar a proporção de ligar os fatos. Hoje eu vejo as histórias e falo, opa. Então tinha muita mentira, tinha muito problema. E, sabe, você não tinha... Não era uma casa que você tinha paz. Você não conseguia relaxar dentro da casa. Sabe aquela... Viver constantemente tenso. Sei. Viver constantemente ansioso. Era assim que eu vivia. Era viver constantemente se sentindo péssimo, porque era briga. Tanto é que se eu entrasse num quarto, por exemplo, pegasse minha mãe com minha avó lá, elas estavam brigando, entendeu? E às vezes chegar e... Enfim, então não tinha paz, literalmente isso. É que assim, o ponto crítico foi quando eu mudei pra outra casa, né, nessa casa com a minha mãe e com meus irmãos, que aí foi que eu tinha acesso a esse PC. Eu trabalhava nessa época, se eu não me engano, de... Não era marceneiro. Lembrei, nessa época eu trabalhava de limpador de vidro. Eu trabalhava numa microempresa de limpador de vidro. E eu treinava boxe chinês nessa época também. Ia pra escola, eu tava no ensino médio. Mas aí você ainda tava no vício da pornografia. Tava. Essa época foi o período crítico. Essa época foi o período crítico. Porque foi o período que eu tinha acesso a... Sabe aquelas pessoas, como posso dizer, que me... Foi a época que desandou tudo, porque a molecada tava naquela época de, sabe, pornografia via Bluetooth. Sei. Então assim, na rodinha dos moleques e dos garotos e tudo mais, era pornografia o dia inteiro, cara. Era pornografia o dia inteiro, era, ô, vem ver esse vídeo, ô, vem ver esse vídeo, olha aqui a fulana, olha aqui a ciclana, ô, olha esse vídeo que lançou, era assim. Então assim, eu tinha o vício em casa e tinha o vício na escola, que era alimentado. Aí, pra piorar, os caras indicavam o site... Enfim, você sabe como que é a barbaridade em meios de homens. Imagina jovens, homens jovens, na época da puberdade, hormônios à flor da pele, pornografia crescendo desenfreado no país, tava bombando, se não me engano, na época o pessoal ainda usava aquele celular, acho que era o V3, não lembro. Então quer dizer que todos vocês da sua roda de amigos já também estavam viciados? O que aconteceu é assim, se eu analisar hoje a vida pessoal dessas pessoas, com certeza são viciadas em pornografia, Hernani. Porque assim, era aquela época que tava explodindo, era uma moda compartilhar, olha só essa mulher aqui, esse vídeo aqui. Então, e os meninos viviam compartilhando uma coisa em outra. Se você pegar as rodinhas dos meninos e tudo mais, cara, era pornografia o dia inteiro. Era pornografia o dia inteiro. Tanto é que chegou a pessoa da minha escola a ser suspensa. Advertência e até mesmo envolvimento com o conselho tutelar, porque tinha cara com material de pornografia ilícito, sabe? E chegou a ter problema na escola. E, nossa, era um inferno, sabe? Foi a epidemia, a época que teve o boom do celular, sabe? Que ficou mais acessível. Era uma época que as pessoas começaram a ter, se eu não me engano, era a época do V3 daquele Sony Ericsson, não lembro exatamente. Mas eu tinha já vários colegas que tinham e, cara, pornografia Bluetooth o dia inteiro. Era estudando, era no refeitório, era o dia inteiro. Era o dia inteiro. E era sempre chamando o outro, indicando o site. Ô, entra nesse site aqui. Ó, tem esse site bom aqui, entendeu? Então, sim, era um círculo vicioso. Mas nessa época você não tinha namorada? Eu fui ter minha primeira namorada aos 14 anos de idade. Conheci ela na escola, tinha. Tanto é que boa parte do meu vício eu tava namorando. Mas isso não mudou nada. Você não interferiu em nada. Mas você chegou a broxar? Ah, tive vários problemas, cara. Vários, vários. Só que eu demorei... Porque um dos problemas da pornografia, Robert, é que... Inclusive, muitos caras vão estar ouvindo você agora. Você está sendo muito ouvido aí agora no iTunes. E muitos não sabem, mas a pornografia... Não é migué, Robert. É real isso. Porque às vezes o cara vai achar que a gente está fazendo aqui uma mentira. A pornografia faz o cara broxar, Robert. É ou não é? Outra mentira. Tanto é que se vocês quiserem depois, eu tenho um podcast falando... Aliás, podcast não, um vlog falando... explicando o mecanismo científico de como a pornografia pode causar impotência sexual, que é a disfunção erétil. É fato, é científico. Tem vários e várias abordagens científicas. Só no site do Gary Wilson, que é o Your Brand on Porn, ele tem 50 fontes só falando da pornografia que causa disfunção erétil. Fora os milhares de relatos. Eu recebo relato Instagram, relato de e-mail e etc., falando, cara, eu tô com disfunção erétil, eu tô com ejaculação precoce, a pornografia é um caos na sexualidade do homem. Eu passei por tudo isso. Falo pro pessoal, eu provei do veneno. Eu sei exatamente do que eu tô falando, entendeu? Não é só a parte teórica, a parte bonitinha. Não, é a parte viver, sentir na pele o que isso causa. Ô, Robert, em que momento que você notou que você tava doente? Foi quando, assim, eu percebia que a relação da pornografia era assim, quando eu comecei, era porque eu queria, sabe, eu ia, eu buscava, eu ditava. Chegou a passar um tempo que eu simplesmente não conseguia mais. Quando eu não queria, eu assistia. Quando eu queria estudar, eu assistia. Quando eu precisava trabalhar, eu assistia. Enfim, era, sabe, a obsessão e a compulsão. Foi aí que eu comecei a perceber que tava errado. Só que eu achava que o problema era eu. Que eu quero o cara louco, que eu quero o cara descontrolado. Como todos acham, eles acham que o problema é ele, não é a pornografia. O que aconteceu, se você quiser chegar como eu descobri, foi um dia que eu, como cristão, vejo que foi Deus que abriu meus olhos. Eu digitei algo assim na internet, porn addiction. Foi algo do tipo. Foi quando eu digitei isso na internet que meu mundo desabou. Porque vieram sites, mais sites e fóruns. E eu falei, caramba, eu tenho isso. Mas até eu chegar nisso, demorou, né? Demorou bastante. Demorou bastante tempo. Ô Robert, tem uma série na GNT que eu assisti que é somente sobre viciados. Essa série mostra lá a pessoa viciada em droga, pessoa viciada em bebida, que venceu o vício ou que tem que lutar contra o vício. Em uma desses programas, apareceu um viciado em pornografia. E ele conta que ele fez loucuras por causa de pornografia. Uma dessas loucuras, Robert, ele conta que ele tava no ônibus. E olha, o Robert e ouvintes, olhem como é que a situação ficou feia. Presta bastante atenção, Robert e ouvintes. Ele tava no ônibus e a vontade bateu tão louca, Robert, mas tão louca. Bateu um negócio nele tão forte, Robert, que ele teve que descer do ônibus e entrar num banheiro público. Porque deu um desespero nele, uma vontade de se masturbar. E ele teve que parar o ônibus, desceu, se masturbou. E aí depois, no banheiro público, depois voltou no ponto pra pegar o ônibus pra ir aonde ele queria ir. De tão desesperado que ele tava. Então, quer dizer, você também fez muitas loucuras por causa desse vício, Robert? Não, desse ponto não, graças a Deus. Mas as coisas que eu cheguei a consumir, o material que eu cheguei a buscar, essa questão de, sabe, não sair da cabeça, da vida girar em torno de pornografia, esse processo clássico eu fiz, mas eu não cheguei ao ponto de, por exemplo, tem uma etapa do vício que eu chamo atuando sexualmente, que é quando a pessoa pega o material pornográfico e aplica na vida dela. Então ela pratica, por exemplo, pedofilia, zoofilia, que é sexo com animais, enfim, coisas do tipo. Eu não cheguei a aplicar. Mas eu tinha já pensamentos bizarros na minha cabeça, mas eu não cheguei a esse ponto de, por exemplo, eu já recebi relatos. Tem um cara que eu compartilhei a história dele recentemente no Instagram. Ele falou que não existe um lugar que ele não tenha se masturbado. O desejo dele era tão desenfreado que ele se masturbava na piscina. Ele, no trabalho, ele parava pra ir no banheiro pra se masturbar. Ele acabava de ter relação com a namorada dele e se masturbava. Antes de ter relação com a namorada dele, ele se masturbava. O cara fazia, inclusive o mesmo... No relato dele, ele falou que chegava a fazer 15 vezes por dia. Estou repetindo, 15 vezes por dia. e não é, ele não é só uma pessoa. Uma das coisas que eu fiz também, Hernani, foi participar de fóruns. Então, eu vi as maiores bizarrices que vocês podem imaginar. Essa é uma coisa bizarra. A gente vai chegar na parte do fórum, porque foi o começo do Pornografia Nunca Mais. A gente vai chegar no fórum já. Mas então você, Robert, apesar de tudo, você nunca fez nenhuma... você não tem nenhuma história de uma loucura que você tenha feito. Ah, Robert, tem mais uma interessante. Escuta essa aqui. Ele fala que ele pegava a caixa, esse cara que era viciado em pornografia, que apareceu no GNT. Depois eu quero ver se eu acho essa série pra te mostrar, Robert. O Robert, ele pegava a caixa com revista e filme pornográfico, VHS na época. VHS é aquelas fitas cassete. Aí, Robert, ele pegava a fita... Escuta isso aqui, Robert. Ele pegava a caixa e falava, eu quero me livrar dessa merda, isso aqui tá estragando a minha vida. Eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo viver, isso aqui tá destruindo a minha vida. Ele carrava a caixa, Robert, descia no prédio, ia naquele lixo lá do prédio e deixava aquilo lá. Voltava pra casa. Dava meia hora, Robert, batia um surto nele, um desespero, começava a suar. Ele descia correndo, Robert, garrava a caixa do lixo, levava pra casa pra se masturbar de novo. E ele falou que ele fez esse ciclo várias vezes, de querer jogar fora e voltar no lixo e pegar de volta, Robert. Olha que situação. É aquela situação que a pessoa chega no nível da obsessão e compulsão. O vício é tão forte, mas tão forte, que ela faz o necessário e até o impossível para se masturbar. Embora isso pareça bizarro, depois, quando eu chegar no fórum, eu posso relatar alguns relatos que eu já vi. Que é bem comum isso, inclusive, Hernani, sabe? De pegar, não com caixa, mas eu já vi outras histórias e eu relato depois, quando a gente chegar na parte do fórum. E vocês vão falar, caramba, isso é obsessão e compulsão. As pessoas levam na brincadeira, não. Mas essa história, por exemplo, eu até quero assistir depois para poder relatar, para passar pro pessoal, mas isso é real, é verídico. Esse cara é um dos exemplos que tem aí nos fóruns do mundo inteiro. Robert, pra gente terminar o segundo bloco, a gente vai conversar muita coisa hoje, muita coisa importante. Eu queria que você falasse uma coisa que a gente falou brevemente no primeiro, a primeira entrevista que eu tive com você. Robert, qual que foi o pulo? Aonde você considera os principais pontos de diferença? Quais que são os principais pontos que você tem para falar? Que foi a diferença entre a pornografia via VHS e revista, quando veio o boom da internet? Aonde que você acha que teve o pulo ali que veio para destruir mais a mente dos homens? Fala um pouco sobre essa transição do VHS para a pornografia na internet, que aí foi uma produção de pornografia em massa. Conta um pouco pra gente sobre essa transição. E assim, normalmente, o que acontece? A primeira vez que uma revista Playboy chegou no Brasil foi, se eu não me engano, se não me falha a memória, em agosto de mais ou menos 1975. Então, a partir da Playboy, eles criaram um terreno fértil para divulgação, aceitação e legitimação do consumo em massa desse material. Então, assim, nessa época, os nossos pais, avós, eram crianças, adolescentes, até mesmo alguns mais velhos eram homens. E essas pessoas começaram a consumir material pornográfico, por ser naturalmente atraente para o ser humano. Então, eles consumiram nessa época, só que a revista, ela tem limitação. A revista, ela tem um custo X. A revista, você tinha que se deslocar até a banca. E não era um processo, como eu posso dizer, fácil de se conseguir. Tanto é que tinha bancas que falavam, bom, você é garoto, eu não vou te vender. Então era um processo um pouco mais complicado de se conseguir material pornográfico. Só que, com essa ampla divulgação da Playboy no Brasil, eles começaram a homens mais velhos a colocar homens mais novos, como um rito de iniciação, digamos assim, para a masculinidade. Não sei exatamente onde que começou, mas criaram uma ideia que a pornografia fazia o homem ser mais macho, ser mais viril. Muitos pais acreditavam nisso, então eles colocavam o garoto ali. Enfim, o que aconteceu é, então na mente deles, eles tinham uma idealização que a pornografia não era nefasta. Porque nessa época ainda não tinha nenhum estudo falando sobre pornografia, falando do vício em pornografia. Então assim, eles colocavam os garotos na pornografia e a gente foi criando essa cultura de colocar a pessoa na pornografia. E a tecnologia foi avançando. aí tivemos as fitas, passou um pouco depois de tempo, tivemos as locadoras, a pornografia começou a ficar mais acessível, o número de material começou a crescer, e isso começou, né, como pode dizer, a se popularizar entre homens, entre meios, tanto é que se você participar hoje atualmente de qualquer grupo de homens, o WhatsApp se prepara para receber pornografia. Isso foi aumentando. A questão é, o ponto crítico, que foi a solidificação e explosão do material pornográfico no Brasil, foi algo em torno de 2007, 2008. Nessa época, nós tivemos um, como posso dizer, um boom de material pornográfico. Tanto é que teve a popularização da internet banda larga. Então, se você pegar uma linha cronológica, tivemos todo um processo, que acredito eu que isso tenha sido de caso pensado, é impossível crer que isso não tenha sido de caso pensado. Primeiro eles começaram com uma revista, depois com uma fita, aí era DVD que você alugava numa locadora, até chegar na internet e manda larga. Aí foi o que descambou de vez. Porque assim, a revista, Hernani, ela tem sua limitação. Com o tempo ela fica tediosa. Você tem ali, por exemplo, não sei dizer, 30 páginas, 20 páginas, acabou. Agora a internet manda larga não. Ela é infinita. O VHS, você tem 10 VHS, você consome os 10 vídeos, as 10 cenas. Que era pouco, né? Não tinha tanto tempo de gravação. E isso acaba, então isso acaba ficando tedioso. Você tem o DVD, ele tem um limite, ele tem um espaço físico. Você consome, chega uma hora e fica tedioso. A internet banda larga não. Por isso que eu falo com as pessoas, não confunda a pornografia de 1970, de 1980, de 1990 com a pornografia de 2018. São fenômenos totalmente diferentes. A gente está falando de um fenômeno recente, a gente está falando de 10 anos para cá. De 15 anos para cá. Então, mas é tudo uma merda, né? Claro, tudo uma merda. Porque isso gerou consequências nesses homens, com certeza. Com certeza. Embora não se compare o potencial negativo, o potencial maléfico, com certeza isso gerou consequências. Não se compara com a pornografia por internet banda larga, infinita e disponível 24 horas por dia. Bom, Robert, pra gente encerrar o segundo bloco, pede a música aí e explica pra gente sobre a música que você escolheu. Essa música é do Wardruna, Naldir. Eu gosto de temas voltados ao nórdico, aos guerreiros nórdicos, enfim. Essa música é uma banda, é um grupo que eu gosto bastante. Não tenho muito o que explicar, eu ouço constantemente esse grupo. Mas eles têm uma pegada nórdica, o tambor, a forma como ele canta, o vocal. E uma coisa que eu gosto bastante, embora eu me considere eclético, eu gosto de músicas alternativas, músicas que não são mainstream, digamos assim. E o Wardruna é pouquíssimo conhecido e é um grupo que eu vejo que tem que ser valorizado. Eu amo as músicas deles, sabe, a voz, sabe, é um estilo de música totalmente diferente, que tem uma pegada nórdica. Então, basicamente é isso, eu espero que vocês gostem do Wardruna. E é isso aí. A gente volta já. A 5 mais Sociedade Primitiva. dahin. Slorknais. Slorknais tilbringas rising eld. Slorknais til hjarte. Til hug og blod. Til hug og blod. Til hug og blod. Bom, gente, estamos voltando. Robert, agora explica pra gente, vamos voltar lá no assunto, porque você tem que explicar com calma, porque senão a gente não vai entender aqui. Aí você tava numa casa infernal e com essa situação com a sua mãe. Como é que vocês fizeram aí pra resolver essa questão? Questão do meu pai, a sua mãe saiu da casa da sua avó? Saiu, a gente se mudou, a gente foi morar em outra casa. Pagando aluguel? Isso, pagando aluguel e tudo mais. Meu irmão também trabalhava, era minha mãe, eu e meu irmão que a gente trabalhava, pra sustentar. Vocês trabalhavam de quê? Olha, eu era limpador de vidro, minha mãe era uma hora auxiliar de serviços gerais, outra hora camareira, coisas, serviços, sabe, normais, assim, digamos. Outros também registrados, e meu irmão nessa época, se eu não me engano, ele trabalhava num bar, de um estoque de bebidas, era alguma coisa do tipo. Eu me lembro exatamente o que era, mas se não me engano era um tipo de estoque, algo do tipo. Essa época você estava com quantos anos? Se eu trabalhava no limpar vidro, eu tinha provavelmente 14 anos, 15 anos de idade. E aí, ô Robert, você tinha uma vida ainda bastante ativa, você ainda não tinha se trancafiado de vez? Que assim, embora o vício já era óbvio hoje, do meu ponto de vista como profissional, era óbvio, ele ainda não estava tão nefasto quanto chegou a ter um ápice, assim, digamos. Chegou o ponto crítico, ele ainda não estava tão tão crítico. Eu ainda conseguia fazer minhas coisas, embora viciado, eu conseguia fazer. Era uma coisa... Ainda dava pra lidar, era, entre aspas, sustentável. Nesse período você ficou na casa no Horror, foi um período gostoso, foi uma fase boa ou não? Não, foi péssimo. Caralho, Robert! Sério? Porque as minhas irmãs davam muito trabalho, muito mesmo. Quer dizer, na verdade, todos nós davamos muito trabalho. Minha mãe teve uma paciência santa. Hoje minha mãe fala pra ela que ela é uma santa, porque não foi só com meu pai que ela passou problema, não. Até porque é óbvio que os filhos dariam problema, Hernani. Isso é óbvio, óbvio. Todos os irmãos, em algum ponto, alguém deu trabalho. Todos nós demos trabalho. Não tanto contra a minha irmã, a minha outra irmã. Ela também deu muito problema, muita dor de cabeça, gerou muito atrito dentro da família. Não tô falando mal dela, eu amo ela. O que já passou, passou. Mas eu tô falando dessa época, né? Nesse período. Deu muita dor de cabeça. Fora que, entre nós, a gente quebrava o pau também. Porque em quatro, era eu e meu irmão e as outras duas. E também tinha muito problema entre a gente. Mas elas davam trabalho de quê? De namorado? Ah, é de sair e não tá nem aí, de não falar onde vai, sabe, coisa do tipo. E querer chegar tarde e responder minha mãe, xingar e, sabe, enfim, desrespeitar ela como mãe. Sabe, adolescente na fase de rebeldia? Sei. De adolescente de achar que sabe de tudo, adolescente naquela fase de arrogância que acha que é o dono do mundo. Então, era essa fase, aquela fase de insuportável, intragável que adolescente é. Sabe quando atinge o ápice, adolescente é um mala sem alça? Sei. Essa era a fase. E ela tinha quatro dentro de casa. Então imagina o inferno que era. Mas e aí, ô Robson, como é que as coisas foram se seguindo a partir daí? O que aconteceu de um tempo depois, meu irmão foi embora de casa, ele foi morar com a mulher dele, logo depois eu fui morar sozinho, eu carci a cara e fui morar sozinho. Pouco tempo depois, minha mãe foi morar com outra pessoa que ela havia conhecido, né? Eles ficaram um tempo lá, que hoje é o marido dela, graças a Deus, é uma pessoa sensacional, meu padrasto. Enfim, as coisas foram se ajeitando com o tempo. Meu irmão foi morar na casa da... As coisas foram melhorando. Foi, porque a gente começou a ter maturidade, porque, por exemplo, meu irmão trabalhava, eu trabalhava, enfim, nessa época eu consegui um emprego um pouco melhor, tanto é que eu fui morar sozinho. Fui morar sozinho mais ou menos, pra você ter ideia, aos 17 anos de idade. Fui morar sozinho, falei, bom, chega, tô cansado, tô aguentar problema dos outros, paga a conta, eu vou morar sozinho, vou carçar a cara e vou ter meu próprio canto e eu vou assumir minhas consequências, vou ter o meu lar. E o que foi que me fez quebrar a cara também, porque eu achava que eu tinha maturidade pra morar sozinho e não tinha nada disso. Então, mas você foi morar sozinho com quantos anos? 17 anos. Mas por que deu errado? Não é que deu errado, eu morei 4 anos sozinho. O que aconteceu, Hernani, é que quando você mora sozinho, você tem responsabilidades. E eu morava sozinho, não é eu morar sozinho ganhando dinheiro de pai, mãe, de vó, não. Era morar sozinho mesmo. Era o seu dinheiro pra pagar o aluguel, o seu dinheiro pra pagar tudo. Eu não recebia, como pode dizer, ajuda financeira. Claro que eu tinha pessoas, sempre tive pessoas que me amam, que me apoiam e tudo mais. Só que era eu por eu. Se eu ganhasse um salário razoável, um salário bom no mês, beleza. Se não ganhasse, beleza. Eu tava ferrado. Por muitas vezes tudo que eu tinha que comer era bolacha, água e sal, cara. E pão, sabe assim? Comia coisa simples. Raspou com o caunho. Foi uma fase bem difícil também. Até se começar a se ajeitar. Mas foi bom, foi de grande aprendizado, porque eu aprendi coisas relacionadas à responsabilidade, à organização. E assim, você vai com uma mentalidade adolescente, quebra a cara. Porque morar sozinho é uma coisa pra adulto, uma coisa pra pessoa madura. E, sabe, e eu também tinha aquela mentalidade jovem de arrogante, eu sei de tudo. Eu quebrei a cara, eu tive que aprender, sob duras penas, que morar sozinho não é brincadeira. Que morar sozinho não é um parque de diversão. Você tem responsabilidades, você tem uma casa pra manter, você tem o dono da casa querendo um aluguel todo dia 20, a Sanasa, a responsável pela água, a empresa de luz, entendeu? Então, meu, você tem compra pra fazer, você tem roupa pra comprar. E aí você vai aprendendo a ferro e fogo, que não é brincadeira. Você começa a dar valor no seu dinheiro, você começa a dar valor no seu trabalho, você para e pensa, opa, calma aí, não é tão fácil, né? Você para de reclamar porque você começa a ver que as coisas não são nada fáceis como você acha, como você julga. Então, mas foi uma fase boa, não tenho do que reclamar. Embora, falo boa pra minha vida como um amadurecimento, porque foi uma fase difícil. Passou muito aperto. Ah, foi, mas fez bem pra mim, sabe? Foi. Me fez. Mas você morava o quê? Numa taperinha, um barraquinho? Como eu é morava que era? Numa kitnet. Ela tinha. Pelo que eu fiz pelo que eu medi, ela tinha em torno de 25 metros quadrados. Era um banheirinho pequeno, o meu quarto era a minha sala e uma cozinha minúscula. E você ainda trabalhava limpando vidro? Não, nessa época eu trabalhava num laboratório de prótese dentária. Que foi a profissão que você fez por muito tempo. É, que é a profissão que eu tenho hoje. Ah, você ainda tá na área. Eu achei que você vivia só do PNM. Não, é a profissão que eu tenho hoje. Embora eu tenha me afastado um tempo, eu já voltei pra profissão de novo. Entendi. Ô Robert, com questão a... Vamos supor, aí você pegou e saiu de casa. Você sentiu muita diferença do clima, do ambiente? Senti, porque assim, eu chegava em casa, sabia que não ia ter ninguém lá. Então eu sabia que... Porque assim, eu sempre gostei de ter as minhas coisas, sabe? O meu espaço, sabe? Ter o meu canto. E morando... Sempre morei em casa com muitas pessoas, né? Então é bem complicado. E com quatro irmãos, né? Trelias, três irmãos, nós somos em quatro. Tinha que dividir tudo, sabe? Mexiam nas minhas coisas, isso me deixava extremamente irritado. E morar sozinho, eu sabia que do jeito que eu ia deixar, as coisas iam ficar. Se eu arrumasse, ia ficar arrumado. Se eu bagunçasse, ia ficar bagunçado. Então, mas a sua mãe te dava uma ajuda nessa época? Limpada na sua casa? Ou pelo menos fazia alguma coisa pra você comer ou não? O que aconteceu, eu tive uma briga séria com a minha mãe. Eu fiquei sem falar com ela por quase 3 anos. Por quê? Por problemas familiares, cara. O que aconteceu foi que essa minha outra irmã vivia causando problema. Minha avó, com os supostos motivos e razões dela pra ter problema com a minha mãe. Enfim, vivia em briga. E as coisas sobre a minha mãe chegavam em mim de maneira totalmente distorcida, né? Mentiram pra mim, eu fui literalmente enganado. E eu tomei as dores da minha avó, porque teve uma briga na casa da minha avó. Ah, teve um monte, cara, foi um monte de problema, um atrás do outro. Parecia que não acabava mais de problema familiar. E me contaram da briga que teve na casa da minha mãe, coisas que aconteceram que não foram verdades, foram totalmente mentiras. Eu falei, ah, quer saber? Eu já tinha brigado com a minha mãe antes de morar sozinho. Eu falei, quer saber? Não me importava, não falava com a minha mãe mais. Eu fiquei 3 anos sem falar um A com a minha mãe. Mas quem tava errado era sua avó. Na verdade, sim, de fato. Minha avó e outras pessoas que contaram mentiras pra mim. Mas mentira pra você por quê? Porque, assim, tem coisas que eu não quero entrar no assunto. Só que foram mentiras, sabe? Falta de caráter. Em vez da pessoa chegar e falar a história real, o que aconteceu, não. As coisas tomavam uma proporção, Hernando. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que alguém tivesse quebrado um copo dentro de casa. Sabe como chegava em mim? Que o copo quebrou porque tacaram o copo na cabeça da minha avó. É mais ou menos isso como chegava a história em mim. Eu falava, nossa, minha mãe fez isso? Como minha mãe fez isso? Como minha mãe fez aquilo? E as mentiras chegavam que minha mãe tinha falado isso de mim, que minha mãe tinha falado isso e aquilo. Então, sabe, era só mentiras, uma mentira atrás da outra. E eu, com raiva, um rebelde, eu acatava essas mentiras. Então, eu acabava aceitando essas mentiras e, enfim, criando toda essa mácula que eu tive com a minha mãe, que hoje, graças a Deus, não tenho nada do tipo com ela. Robert, explica uma coisa. Durante esse período todo que você tava sozinho, aí você se afundou no vício ou não? Ah, eu também me destruí. Acabei. Foi também a fase que aí também. Aí foi o. Porque assim, eu já sabia que era um vício. Essa que era a diferença, né? Eu já sabia que era um vício. Só que eu sabia que era um vício e eu lutava contra ele. Embora eu me destruía todo dia, eu já sabia que era um vício. Então, eu já tava naquela fase de lutar. Sabe que você reconhece o problema? Só que mesmo assim eu não conseguia parar, cara. Robert, você chegou a comentar no programa que no auge do seu vício você chegou a procurar coisa muito bizarra. Uma delas, você chegou a procurar conteúdo de teor homossexual. E aí, como é que foi isso, Robert? Como é que você caiu nessa furada? Como é, assim, furada que eu digo, como é que você foi Você é heterossexual, como é que você foi procurar material homossexual? Como é que foi isso, cara? É que assim, dentro do... Só pro pessoal ter noção, que dentro do... como posso dizer, da metodologia que eu criei, hoje eu explico como que as pessoas caem nisso, né? O processo é dividido em vício, escalação e dessensibilização. Eu vou explicar isso e aí você vai entender como eu cheguei lá. Basicamente, o vício, sem adentrar muito, a pessoa consome, ela fica viciada. E aí só que acontece outra coisa, acontece outro efeito. Conforme ela vai consumindo um material diariamente, esse material já não chama mais atenção, esse material já não gera tanto prazer, que é a dopamina, que é responsável pelo prazer. Então o que essa pessoa faz? Ela naturalmente, ela instintivamente, começa a procurar material mais grosseiro, violento, explícito, depravado, bizarro. Isso acontece com todos os viciados, isso aconteceu comigo. Então assim, eu comecei, pra você ter noção, com um casal, sabe, casalzinho, bem casalzinho, fazendo uma coisinha ou outra, um videozinho. Aí eu comecei a procurar um tapa, aí era um soco, aí virou um chute, aí virou a cuspida. E você vai avançando, você vai avançando. E aí você entra na terceira etapa, que é a dessensibilização. Que é quando, por exemplo, revistas, livros, vídeos, fotos, desenho, ilustração, que antes era pra você percebido como, exemplo, ilegal, como perverso, como repulsivo, como chocante, como um tabu, como imoral, eles passam a ser visto como aceitável. É aí que a coisa desanda. Então assim, eu já via soco, chute, eu já achava isso normal. Eu já não me sentia mal. A primeira vez que eu vi um vídeo da agressão e tudo mais, eu fiquei espantado. Só que aí você vai consumindo e uma coisa puxa a outra. É igual uma, sabe aquelas bola de lã? Que é uma cordinha que você vai puxando, você vai afundando, até que você chega no bizarro. Aí eu procurei coisas relacionadas à tortura e vai. Aí até que chegou no material gay. Eu falo isso com ninguém. Você fala isso abertamente, Robert. Não é uma vergonha, nada. Você fala sobre isso abertamente. Eu falo porque, Hernani, graças a Deus, tudo isso que eu passei, hoje eu tenho, só com o meu trabalho, registrado 100 pessoas que já se livraram do vício por conta do meu livro. Nossa, mas se for contar, é muito mais, Robert. A época do fórum, ixi. Não, hoje eu só tô registrando com o meu livro. Tem mais de 100 pessoas que já fizeram reinicialização. Mas você já deve ter ajudado umas 500 pessoas, bobear. Não, muito mais. É que eu não tenho proporção. Por exemplo, quantas pessoas já não ouviram meu podcast? Quantas pessoas já não assistiram meu vídeo? Quantas pessoas já não indicaram minha página e abordagem? Eu não tenho nem noção. Eu tô falando que eu tenho registrado com meu livro e relato e tudo mais. Atualmente tem mais de 100 pessoas. Enfim. Então, cara. E aí você vai puxando essa lã. Até que comecei a chegar nesses materiais. Mas, Robert, esse assunto é muito interessante, ó. Puta merda, agora nós vamos entrar num assunto aqui que é foda. Robert, a questão sexual é muito delicada, porque é o seguinte. Eu já tentei puxar esse assunto com amigos. Robert, como é difícil você fazer o cara ser sincero e admitir que ele tá doente, Robert. Como é difícil, Robert. Eu tenho um amigo, Robert. Eu vou te contar essa história, eu queria que você fizesse um comentário. Eu quero que você faça um comentário em tempo livre aí. Que você fale o seu ponto de vista. Eu sei que tem um cara, Robert, que ele tá desempregado. Eu tenho várias histórias desse cara, inclusive. Ele tá desempregado. E aí, de vez em nunca, eu vou lá na casa dele visitar ele. Ele tá desempregado, ele mora com os pais. E ele não faz nada o dia inteiro, Robert. E eu sei que ele está viciado em pornografia. E que uma das coisas que tá fazendo ele estar nessa situação que eu estou te descrevendo, uma das coisas, não é só essa não, Robert, não é só isso não, mas uma das coisas que tá fazendo ele ficar lá afundado é o vício na pornografia. Quando eu tento tocar no assunto, Robert, ele nega até a morte, mas eu sei que ele consome conteúdo pornográfico, que ele se masturba muito por dia, ao ponto que ele fica fudido, cansado. Depois você vai dizer um pouco aí sobre isso, que você já me explicou que e faz sentido que a masturbação drena a força do cara, o cara fica desgastado, ele não tem pique pra procurar emprego, ele não tem pique pra mudar de vida. Eu sei que ele tá viciado, mas eu não consigo extrair essa informação dele. E ele não admite. Ele não admite que assiste. Ele fica assim, não, eu não preciso disso não. Mas a gente sabe que ele tá viciado. Quer dizer, então eu queria que você fizesse um comentário, Robert, como que é difícil... Eu queria que você dissesse, se você também passa por isso, a questão sexual é muito difícil porque o cara não assume, ele não abre o jogo, ele não admite, estou consumindo essa merda todo dia, estou viciado, Você já passou por isso? Como é que você faz com essa questão, Robert? Que assim, Hernani, seres humanos naturalmente tendem a culpar a algo que é responsabilidade dele, as outras coisas, aos outros, é sempre o outro. E isso que a gente traz para nossa vida, sempre a negação. Uma das marcas do vício é relutar a aceitá-lo. Tanto é que todo viciado em um processo de, como posso dizer, abre aspas, cura, porque não existe cura para vício, depois se quiser eu te explico isso. O que acontece é o seguinte: quanto mais viciado ele tá, mais é resistência. Tanto é que esse caso, quanto mais viciado a pessoa tá, mais ela resiste. Por quê? A palavra vício tem um peso negativo muito grande. Quem quer ser um viciado? Ninguém quer ser um viciado. Isso fere a nossa autoestima, isso fere os nossos valores. Então, a pessoa, como viciada, ela vai sempre lutar para negar. Só que ela tá mentindo para ela mesma. E o problema é difícil, principalmente, assumir que é um viciado em pornografia. Porque, de fato, é vergonhoso. E é um tema, Hernani, que assim... por exemplo, tem muitos assuntos hoje que tá em alta, que já pode ser debatido, que tem, por exemplo, centro para buscar ajuda, que tá na mídia, alcoolismo, vício em drogas, etc. A pornografia não, porque é um vício diretamente ligado à sexualidade. Que homem que assume, por exemplo, que tem disfunção erétil com a esposa? Que homem que vai assumir na roda de um amigo, ou pra um amigo, que tem ejaculação precoce? Nunca. Eu nunca vi. Então a pornografia mexe exatamente nos pilares mais, como eu posso dizer, mais pessoais do ser humano, que é a sexualidade. Então, como que a pessoa vai assumir que ela é um viciado em pornografia? Pô, o cara é um masturbador. Porque normalmente as pessoas levam isso em tom de brincadeira, em tom de piada. Então como que o cara vai ter até mesmo um espaço pra abrir, falar assim, olha, eu sou um viciado em pornografia? Ele não vai fazer isso. E é o que eu falo, uma das fases do vício é a negação. Conversando com outras pessoas que têm conhecimento disso, eles falam: todo vício é marcado pelo processo de negação. Tanto é que não sou eu que vou atrás das pessoas, é as pessoas que me buscam. Eu não vou mudar a cabeça delas. Elas simplesmente veem o meu material, se identificam com os relatos que eu posto constantemente, se identificam com os sintomas e falam: verdade, eu sou um viciado em pornografia. Não há ninguém nesse mundo que faça com que ela mude, apenas ela mesma. Então você, por exemplo, Hernani, não pode fazer nada. Você pode, ou, por exemplo, um dia mandar a página, mandar o material. Mas a marca clássica de todo vício é a negação. É negar ao máximo possível que você não é um viciado e sempre relutar e sempre criar mentiras e racionalizações e desculpas para que você não seja um viciado por conta do peso negativo que tem essa palavra em nossas vidas, até porque ninguém quer ser um viciado. Ele sempre vai relutar e sempre vai negar. Robert, você não considera que o vício na pornografia é uma espécie, é um tipo de Matrix? Porque é o seguinte, olha só, o cara deixa de querer comer a mulher dele, isso já aconteceu comigo, Robert. O cara deixa de querer, por exemplo assim, sair com a mulher dele, na época era minha namorada, eu deixei de sair com a minha namorada pra ter uma relação sexual com a minha namorada por causa de vício em pornografia. Não por causa do vício, não é isso. Mas tipo assim, você pensa assim, Robert, é mais fácil eu me masturbar agora, que vai durar 5 minutos e acabou? Sim. Do que o teu trabalho de sair com a minha mulher. Só que aí é aí o processo onde você começa a trocar a sexualidade verdadeira, saudável, boa, benéfica, pelo vício, pela doença, pelo artificial. E o vício na pornografia, Robert, ele também tem a sacanagem de... parece que é algo inofensivo, parece algo que não tem problema, que tá tudo bem. Então você não acha que o vício na pornografia é uma espécie de Matrix? Não, com certeza, porque é o que eu falo, é uma tipo de escravidão que as pessoas nem se tocam que estão sendo exploradas, Hernani. Porque se você pegar a vida de todo viciado em pornografia, ele vive como um escravo, ele vive como um miserável, ele vive na desgraça. Odeio falar essa palavra, mas eu vou falar, desgraça, essa é a vida do viciado em pornografia. Tanto é que é uma Matrix tão forte que hoje é uma indústria que movimenta 100 bilhões de dólares por ano. Mas, ô Robert, eu sempre bato nessa tecla. Eu, Hernani, acho que isso aí é uma coisa que os poderosos soltam pra deixar o povo bobo. Porque você tá falando que move 100 bilhões, mas ninguém paga por pornografia, Robert, porque isso tá de graça aí. Então, aí é que tá. É aqui que eu gosto de explicar para as pessoas. Tem uma abordagem no meu livro que eu explico melhor, que eu chamo A Grande Isca. O que que acontece? Tem uma fala da advogada Wendy Seltzer, que ela diz o seguinte, que eu não lembro de cabeça, eu vou falar de cabeça, então desculpa qualquer falha. Ela diz o seguinte: consumir a pornografia gratuita apenas aguça o apetite por mais. Uma vez que o viciado ele começa a consumir material gratuito, eles mudam para serviços pagos. Na verdade, o material disponível não é porque eles são bonzinhos, é para você viciar. Tanto é que eu tive contato com homens que eram viciados em... qual que é o nome? Sabe, striptease, sexo virtual? Sei, você paga R$3,80, R$5 o minuto? Sei. Então, homens me relatar gastar R$2.000, R$3.000 por mês nisso. Eles não são únicos. Uma vez eu entrei num site desse para pegar informações dos valores, em um horário comercial tinha 20 salas em modo privado, que é um modo, se eu não me engano, custa R$4 o minuto. R$4 o minuto. Em 10 minutos o cara gastou R$40. E em um mês, ele, por 10 minutos por dia, ele vai gastar em torno de R$1.100, né? Essa que é a questão. Quando o viciado encontra um bom site que tem um material limitado, ele vira membro, ele vira assinante, ele vira o... Ah, o Robert, mas aí fica difícil, né, cara? Porque os homens também não ajudam, né, cara? Os homens são muito idiotas, são burros pra caralho. Se entregam ao carnal, cara. Aí fica difícil, né, cara? Fica eu aqui, que nem um idiota, que nem um imbecil, falando pro homem se cuidar. Eu fico falando pro homem não cair em cilada. Fica você aí também gritando aí pro homem se cuidar, pro homem não entrar em furada. Fica nós dois aqui que nem bobo. E os caras não se ajudam também, caralho? Como é que faz, Robert? Então, aí vai da pessoa mudar, né? Sabe, é uma coisa que eu aprendi com o tempo, que só podemos mudar a nós mesmos. Eu faço a minha parte, mas se o cara quer se destruir, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Então, assim, parece não. Eu tenho certeza que o ser humano tem um desejo de viver no lixo, cara. Sabe, de viver na podridão. O ser humano, ele tem um desejo de viver imerso na obscuridade. É inacreditável, cara, inacreditável. Eu vou falar um monte de coisa agora, você vai falar um monte de coisa agora. Muita gente vão ouvir e vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. É o desejo de viver no lixo. É incrível. O ser humano adora viver na podridão. Lixo eu não sei, mas arrumar problema pra cabeça é, viu, Robert? Nossa, mãe, como que gosta de arrumar problema, Robert? Bom. Puta merda. Robert, volta lá no assunto. Aí você tava morando sozinho e tudo. E aí você ficou esses 3 anos morando sozinho. E o que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar mais o assunto. Eu pesquisava, eu era ajudado em fóruns. Então, eu já, como posso dizer, eu não estava sozinho, porque eu tinha pessoas com mais experiência em fóruns me orientando. Olha, em recaídas eu relatava, eu tudo mais. Teve uma época que minha namorada morou comigo mais ou menos 1 ano, então ela me ajudou bastante também. Sabe, eu contei pra ela, claro, relatei tudo, o que havia passando, o que era. E aí teve uma ajuda nessa época. Ela sabe o uso de bloqueadores que passa pro pessoal pra bloquear a pornografia? Ela controlava senhas, entendeu? Por exemplo, às vezes um site que eu tava estudando lá bloqueava. Ela ia lá, digitava a senha. Então tinha nessa parte. Eu já tava bem, tava consideravelmente bem. Porque eu tinha ajuda de fóruns, Hernando. Eu tava lendo material, eu pesquisava sobre o assunto. Eu tava entendendo que eu não era uma pessoa, um lixo de pessoa, como eu achava que era. Que eu era uma pessoa má, que eu era um burro. Não, eu comecei a ver que tudo aquilo que eu estava enfrentando tinha sido induzido pela pornografia. Então, eu comecei a resgatar meu valor, eu comecei a ter um pouco mais de autoestima. Um pouco tempo depois eu comecei a dar uma dica ou outra no fórum. Então eu criei uma situação favorável à reinicialização na minha vida. Eu criei um ambiente favorável com muito esforço, mas eu consegui por conta dos fóruns, por procurar o assunto e ir a fundo, pesquisar, ler sobre o tema, ler relatos, usar relatos de pessoas que estavam pior que eu como, digamos assim, uma motivação. Então, embora viciado, eu já estava lutando. Então o vício já não estava tão forte mais como tava nessa época que eu falei pra você, de procurar os materiais bizarros e tudo mais. Eu já tava na luta, eu já tava em processo. Eu tinha recaída, eu ficava 1 semana, voltava. 2 semanas, voltava. Tava naquele processo de, sabe, de luta. Processo de falar, eu quero mudar de vida. Eu tava nessa etapa. Tava nesse processo de transição, digamos assim. Aí, Robert, mas você, durante esse período, você tava morando sozinho. O que aconteceu depois que você parou de morar sozinho? Você voltou pra casa da sua mãe? O que você fez? Então, o que aconteceu foi, assim, eu tive, quando eu morei sozinho, eu tive mais ou menos, Hernani, 2 anos de vício. Mais ou menos 2 anos de vício. E aí, por fim, eu consegui me manter, né? Tanto é que hoje, eu acredito, eu não tenho ideia de cabeça, mas meu contador esteja em algo em torno de 2 ou 3 anos. Mais ou menos. Deve estar em uns mil dias, mais ou menos. É mais ou menos uma base, não tenho certeza, é uma base. Eu perdi, né? Eu formatei meu computador, eu tinha um aplicativo que eu usava aqui, mas é mais ou menos uns 3 anos. Depois que eu deixei de morar sozinho, eu fui morar com a minha avó. E aí, foi tranquilo? Como é que é? Mas pouco tempo atrás eu tava morando com a minha avó. Assim, não é tranquilo, Hernani, porque, pô, você ter seu espaço, você ter suas coisas, é melhor. Na casa da minha avó, não, eu não tinha o espaço, não tinha. Tanto é que isso influenciou no meu trabalho, entendeu? Falando hoje, por isso que eu parei do podcast, porque assim, minha avó, eu vou explicar pra você, ela é uma pessoa absurdamente sociável e ela trabalha com comida. Então, constantemente, ela recebia visita de cliente, constantemente tinha gente batendo e chamando lá, cachorro latindo e tudo mais. Foi bom? Foi, claro que foi. É a casa da minha avó. Eu, particularmente, vejo que a maior parte das pessoas amam a casa da avó. Eu, pelo menos, tenho essa questão de ter sido bom espaço. Mas eu não tinha a privacidade. Era um ritmo diferente, entendeu? Eu já não tinha o meu espaço para fazer minhas coisas. Então, mas, no geral, foi uma experiência menos pior. Porque na casa da minha avó também não é mil maravilhas. Como eu falei pra você, família problemática, brigas e tudo mais, mas já foi uma fase consideravelmente tranquila. E com sua mãe, a sua relação tá normal hoje? Tá, eu moro com ela hoje. Ah, você foi morar com sua mãe agora. Sim. Eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto. E os seus irmãos, tudo viraram gente? Não, tranquilo, meu irmão hoje é casado, a minha outra irmã vai casar, e a outra, minha outra irmã agora ela mora no Peru ou na Bolívia, ela trabalha numa ONG, não sei exatamente a cabeça, mas eu acho que é na Bolívia. Ô, Robert, coisa boa, todo mundo vingou, então. Ah, cara, o tempo passou, sabe, por exemplo, eu tenho, as pessoas não sei se as pessoas sabem, eu sou cristão, só que minha mãe, ela fez muito pela nossa família, sabe, ela foi uma pessoa que lutou pela restauração, ela lutou por nós, então se hoje também a gente tomou um rumo, foi por conta disso, sabe, minha mãe lutou muito mesmo, sabe, cara, muito, muito, muito, então se a gente hoje tomou um rumo, é graças à minha mãe. Muito bem, Robert. Final desse bloco aí. O próximo bloco e o último, nós vamos falar sobre a jornada. Porque até agora a gente falou só da sua história e tudo. Aí a partir do próximo bloco a gente vai falar sobre como começou o Pornografia Nunca Mais e a questão do fórum e como tudo. Robert, pra finalizar esse bloco, pede a terceira música e explica aí pra gente sobre a música. Essa música é do Rammstein, é Mother. E eu gosto muito dela porque nessa época quem ouvia bastante Rammstein era meu irmão. E eu tenho uma forte relação com meu irmão. Eu vejo a minha sobrinha hoje como uma filha. O amor que eu sinto ela como uma filha. E toda vez que eu ouço Rammstein é como se eu estivesse perto do meu irmão. Ah, mas meu irmão mora na mesma cidade? Sim, ele mora. Só que ele ouvia bastante. Então toda vez que eu ouço as músicas dessa banda, eu me sinto próximo do meu irmão. E como eu amo muito ele e sou grato a ele por ter me dado uma sobrinha, eu sou um tio de primeira viagem, eu frequentemente ouço Rammstein pra me sentir mais perto dele. Então essa música também até serve como uma, de certo modo, uma dedicatória. Então vai lá, Rammstein, Mother. É isso aí, a gente volta já. Há 5 mais. Sociedade Primitiva. Kinder. Worte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen. Gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werde ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Bom, gente, estamos voltando aí. Robert, agora vamos falar só sobre o Pornografia Nunca Mais. Como começou o Pornografia Nunca Mais, Robert? Então, a história do Pornografia Nunca Mais, ele começou, assim, na época que eu trabalhava, eu falo trabalhava porque de fato eu ajudava bastante em fóruns. Eu até pensava em fazer alguma coisa do tipo, mas eu achava uma coisa inútil, sabe, Hernani? Eu falava, não vou ajudar ninguém, sabe? Eu acho que não tenho muito o que falar. Eu não dava muito valor para a importância desse tema. O que aconteceu foi o seguinte. Uma história em que uma amiga minha relatava que o marido dela era uma pessoa absurdamente promíscua e tudo mais. E, enfim, e conforme ela falava desse marido e tudo mais, eu via um viciado em pornografia, sabe? Eu falava, caramba, esse cara tem toda uma, como pode dizer, uma sintomatologia de um viciado em pornografia. Aí eu cheguei num belo dia, falei pra ela, quer saber, vou perguntar. Ela começou a falar dele. Falei, meu, deixa eu falar uma coisa, seu marido consome pornografia? Ela falou, sim. Aí eu falei, beleza. Ela, muito pouco, ela falou, tem dias que ele consome na minha frente, tô no quarto, ele consome lá. Eu falei, caramba, o cara é viciado em pornografia. E ela me falou algumas coisas sobre ele e eu comecei a explicar pra ela, olha só, as consequências e tudo mais que a pornografia causa, os malefícios. E por fim, a gente chegou à conclusão que ele era de fato um viciado em pornografia. Só que aí, algo estalou na minha mente. Por quê? Até então, Hernani, as pessoas que eu ajudava, digamos assim, eu não sentia a diferença. Por quê? Era uma pessoa por fórum, sabe? Eu não conseguia ver aquela pessoa, aquele login, aquele usuário como uma pessoa de verdade, sabe, eu, na minha cabeça, eu não conseguia ver como uma pessoa. Só que ajudar essa amiga fez que eu mudasse essa situação. Que essas pessoas que eu também ajudei são seres humanos. Eu não sei exatamente explicar o que mudou. Mas eu falei, caramba. E aí, ela explicou. Por fim, eles separaram, né? O cara não queria parar de nenhum, então, enfim. E aí eu vi que ela tinha uma autoestima baixa, ela tinha problemas na autoestima, porque ela não se enquadrava dentro do padrão bizarro do marido. As exigências do viciado na pornografia sempre aumentam. Ele fica totalmente distante da realidade, cada vez mais distante da realidade. E ela não se enquadrava dentro dessa realidade bizarra dele. Então, ela tira um peso nas costas muito grande, ela estava num quadro que com certeza ela teria depressão. Enfim, ela ficou bem, começou a melhorar, e ela viu que o problema não era ela. E isso me fez muito bem, porque eu vi e falei, caramba, e ela me agradeceu muito. Foi, sabe, eu me senti útil pra uma pessoa, sabe, de falar, caramba, eu fiz parte de uma mudança na vida de alguém. E aí que começou, que foi o primeiro passo, que foi a criação da página de Pornografia Nunca Mais. Pornografia Nunca Mais é uma coisa que eu falava pra mim. Quando eu parei, eu falo, meu mantra, digamos assim, era pornografia nunca mais. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí quando eu falei, bom, vou criar uma página, eu até pensei, vou criar uma página sobre uma coisa ou outra, eu não levava muito a sério ainda, digamos assim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar minha página em homenagem a essa frase, que é uma frase bem marcante pra mim. Tô falando agora até arrepia de pensar. Porque eu falei, meu, chega, eu sofri muito. Eu tive uma vida destruída por conta disso. Tem coisas que eu passei que hoje, pensando, eu sinto vergonha. Não vergonha porque, sabe, é uma vergonha de, sabe, falar como que um ser humano chega nesse nível, sabe? Hoje, como maduro, hoje como adulto, falo como eu tinha cabeça pra fazer isso, como eu assisti isso, como eu me deixei entrar nesse abismo, como eu não vi tudo isso. Então, que toda essa frustração, todos esses problemas viraram uma página que hoje ajuda pessoas. Então, através de uma relação com essa amiga, que eu ajudei ela, do marido viciado em pornografia, surgiu a ideia de criar a página, e aí a gente pode entrar em outras questões de fórum e tudo mais, que você falou que ia deixar pra depois. Não, mas aí você começou, aí beleza, você deu esses primeiros conselhos, você analisou a situação dela. E em que momento que entrou as suas ajudas em fórum? Foi quando eu já tava conseguindo manter minha reinicialização. Nessa época que... Lembra que eu falei que eu fui ajudado? Sim. Então, eu participava de fóruns, eu relatava meus problemas, recaídos. Mas que fóruns? Qual que era o nome dos fóruns? O NoFap, que é conhecido pelo pessoal. O Your Brand Rebalanced e o Reboot Nation. Se não me engano, esses três, os principais que eu usava. Então era só fórum gringo? Isso, porque o assunto não era muito debatido no Brasil, né? Até hoje não é. Então nessa época era bem escasso, esses eram os fóruns que tinha. E eu ajudava uma coisa ou outra, um fórum ali, uma postagem ou outra, e com o tempo, que assim, você tem um conhecimento teórico, que é lendo, e o conhecimento prático, como um viciado e futuramente desviciado. Então, eu via pessoas passando por situações que eu já tinha passado, então eu orientava elas. E eu fui criando conhecimento, compreendendo como é o vício, compreendendo como é o processo de recaída, compreendendo o que são os gatilhos, o que leva alguém a consumir pornografia, o que leva alguém a recair, etc, etc. Então foi aí que eu comecei a ajudar também. Por quê? Eu comecei a adquirir muito conhecimento e eu comecei a passar adiante. Eu me senti grato àqueles homens que me ajudaram, sabe? Pessoas que elas não ganhavam nada pra me ajudar, eles estavam ali porque queriam, de bom coração. E eu me senti, não na obrigação, mas sabe, poder retribuir, pô. Teve um dos homens, eu não sei o nome dele, porque todo mundo usa pseudônimo, sabe, nomes aleatórios, enfim. E esse cara ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu falei, bom, vou usar meu tempo também pra ajudar as outras pessoas. Então eu ajudava, eu respondia vários e vários e vários e vários tópicos. E ajudando conforme o que dava, sabe, repassar aquela gratidão, aquele apoio que fizeram por mim, entendeu? Que me ajudaram muito. E essa mesmo. Época do fórum foi muito importante. Foi porque eu aprendi o vício na realidade nua e crua. Porque assim, no meio acadêmico tem muito mimimi, tem muita teoria, tem muito, sabe, muita frescuragem. Sendo que, meu, trabalho duro se faz colocando a mão na massa. E é através do fórum que eu adquiri o verdadeiro conhecimento, colocando a mão na massa, lidando com o viciado em pornografia. É ali que você vê a realidade, não é em livrinho, não é em, sabe, em manual de diagnóstico, tratamento de transtorno e blá blá blá. Não, é em vício, é no fórum que você vê a realidade do vício. É os relatos, é o cara com pensamento suicida, é o cara querendo fazer tudo que você pensar de absurdo. É ali que você vê a realidade, é ali que você vê onde esse vício leva. E foi ali que eu aprendi a lidar, foi ali que eu aprendi como posso dizer, a base do que eu faço hoje, entendeu? Robert, com relação à perseguição, eu sei que você foi muito perseguido. Ah, você ainda tá sendo perseguido ou deu uma acabada um pouco? Então, o que aconteceu? Eu fui perseguido mais no começo, porque eu não sei, eu acho que o pessoal não levava esse trabalho a sério. Eles achavam que eu ia desistir, tanto é que hoje vai fazer 1 ano e 2 meses que eu tô nesse trabalho. Quem achou que eu ia desistir quebrou a cara. Enfim, inicialmente eu fui fortemente desestimulado, eu fui motivo de piada entre pessoas da minha família, fui motivo de piada entre pessoas que eu considerava amigo, fui motivo de piadas em pessoas que eu tenho no Facebook. Enfim, eu fui, no começo, motivo de piada pra todo mundo, né? Sabe? Foi um começo árduo, sabe? Eu era motivo de piada pra todos, salvo a exceção pra uma pequena parcela que sempre confiou em mim. Então, eu era piada pra alguns familiares, era piada pra alguns amigos, coloco bem entre aspas, colegas e tudo mais. E aí, depois eu passei a ser motivo de piada entre outros grupos, tanto é que... sabe disso, me disse? Eu acho que as pessoas sentem uma vontade de fazer uma fofoca. Então, chegavam prints no meu Facebook de pessoas zoando, enfim, esculachando com o trabalho, enfim, levando no deboche, na brincadeira. Só que, de uns tempos pra cá, isso mudou, Hernani, porque eu muito provavelmente, é o que eu falei, eu acho que eles acreditavam que eu ia fazer esse trabalho e desistir. Por quê? O começo foi uma pedreira muito grande, entendeu? Então, eu não sei se é um período mais calmo mesmo, e até eu tenho que estar preparado para a tempestade, para a pedreira, mas, por enquanto hoje, tá tranquilo, mas no começo foi bem difícil, né? Foi bem difícil, foi calúnia, foi difamação, um grupinho da roda para escarnecer, tudo mais. Foi bem... Eu lembro de chegar a gente, inclusive, dizer que pornografia era benéfico, que você tava mentindo. Ah, isso no começo era muito. Em vários grupos, inclusive grupos que eu participava, que as pessoas não sabiam quem eu era. Só que elas compartilhavam no grupo falando assim: olha o que o Otário postou hoje. E aí aparecia na minha linha do tempo, porque eu ativava a notificação do grupo. Aí eu falava: caramba, é a minha página. E aí, não era só o cara que compartilhou, era os grupos, eram os comentários do grupo. Dando risada, quem guarda leite é vaca. Ah, esse cara é um corno, esse cara é um frustrado, esse cara é etc, esse cara é etc, etc. Tudo, sabe, tudo, porque assim, atrás de um teclado, Hernani, todo mundo é macho. Todo mundo é gênio, todo mundo é especialista, todo mundo é o, como você fala, é o bom da boca. Né? Então, principalmente no Brasil. E aí, eles falavam o que queriam, né? Quer dizer, digitavam o que queriam. E era o esculacho total. Aí eu simplesmente desativava pra ter uma saúde mental legal. Eu desativei. Pra se preservar. Eu desativei, porque assim, eu não posso alimentar o ódio, porque essas pessoas não sabem o que falam. Embora, às vezes, você queira levar pra carne, de ter raiva e tudo mais, elas não sabem o que eles falam. Então, eu tenho que ter, apesar de tudo, compaixão com essas pessoas. E eu preferia, falei, bom, eu não vou ficar discutindo, eu nunca fui de querer ficar, sabe, debatendo. Não funciona. Se a pessoa tá num nível tão baixo desse, sabe, de nunca me ver na vida e xingar minha mãe, como já fizeram várias vezes, e me xingar, sendo que não me conhece, nunca pararam pra mandar uma mensagem pra mim, não vale a pena. É gastar energia à toa. Então, mas você desativou a página do Facebook, as coisas, não? Eu tive que desativar a caixa de mensagem, sabe, do meu Facebook, porque, cara, tinha muita mensagem idiota, muitas mensagens desnecessárias, e pessoas que não levavam a sério. E aí, grupos, eu não deixei de participar, mas eu desativei as notificações, então eu já não via mais a minha linha do tempo. Isso foi muito bom, foi ótimo, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Fora que eu reduzi muito o uso do meu Facebook, tanto é que se eu entrar no Facebook agora vai ter lá 50 notificações e vida que segue. Tenho focado mais no uso no Instagram. Tenho postado diariamente lá. E agora... Ô, Robert, com relação a esse período que você criou a página e começou a fazer a divulgação, eu já vi que chegaram feedbacks muito positivos pra você e histórias difíceis mesmo. Quais são as que mais te marcaram que você pode contar aqui? Olha, tem um e-mail que eu recebi que eu li ele, cara, que eu fiquei triste pela condição do homem. Basicamente, ele começou como a maior parte dos homens mais velhos colocaram ele na pornografia, revista e tudo mais. E aí, quando ele vira adolescente, o que ele faz? Ele vai pra pornografia por internet de banda larga, no computador. E aí desanda tudo. Esse cara, se eu não me engano, ele tem 40 anos de idade. E ele relata, dá pra sentir como ele escreve a tristeza dele, da vida dele. Por quê? Ele relata nesse ele mandou por e-mail que ele tinha a mulher da vida dele, uma esposa sensacional, teve uma filha com essa mulher, só que o vício em pornografia destruiu o casamento dele. Inclusive, essa mulher hoje está casada com outro homem e ele não tem contato com a filha dele. E eu fico imaginando a dor de um homem não ter contato com a sua filha. A dor de um homem que perdeu a mulher que ele considera a mulher da vida dele, que ele mesmo relata que era uma mulher sensacional. E todos nós sabemos hoje que as mulheres estão tomadas, não estou generalizando, mas sobra uma pequena parcela que estão tomadas por ideais do mundo moderno, digamos assim. Enfim, e o cara tem uma vida destruída, porque depressão, improdutividade, insônia, cansaço, fadiga constante, pensamentos suicidas. Isso com 40 anos de idade. Então, quer dizer, ele jogou anos e mais anos da vida dele no ralo. Ele perdeu a vida dele. E ele pergunta pra mim: será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou me libertar da ejaculação precoce? Eu não quero mais fazer outra mulher infeliz na cama como eu fazia com a minha esposa. Eu tô cansado. Será que o meu cérebro dilacerado pela pornografia um dia poderá ser restaurado? E eu... lendo esse e-mail, eu falei, caramba, porque imagina se ele não tem acesso ao trabalho, imagina se eu falo, não vai ter, seu cérebro vai ficar assim pra sempre, uma pessoa dessa se mata, né? Mas eu falei, expliquei pra ele, tanto é que ele comprou o livro, ele mandou um outro e-mail depois, embora ele tenha tido diversas recaídas, a mudança é notória, sabe, ele tá tendo resultado, a vida dele melhorou, enfim, ele tinha desenvolvido uma ansiedade social gigante, ele já não conseguia mais fazer interações sociais básicas, ele andava meio quarteirão, ele falou que já sentia mal, o coração já disparava, e ele estava conseguindo retomar o valor dele como homem, ele estava conseguindo voltar a estudar, ele estava conseguindo voltar a trabalhar. Esse é um dos relatos que eu vejo que é bem pesado. Tem outro também, que eu postei ontem, antes de ontem no Instagram, que é de um homem que ele fala que ele é um homem bonito e tudo mais, que ele sempre, nunca teve problema com mulheres, só que depois do consumo da pornografia a vida dele desandou. Ele começou a ter disfunção erétil, ejaculação precoce, só que na pornografia ele não acontecia nada disso. Ele falou que tinha uma ereção normal, a vida dele era normal, ele virou uma pessoa totalmente negativa, ele falou que tinha pensamentos suicidas todo dia, ele disse que perdeu um bom emprego por conta disso, porque ele passava a madrugada inteira consumindo pornografia. Ele falou que às vezes dormia 2-3 horas por dia. Ou seja, isso gera consequência no trabalho. Dormir 2-3 horas, além de não ser nada saudável pro seu cérebro, isso gera consequência no trabalho. Então ele chegava frequentemente atrasado e ele perdeu o emprego. Aí ele relata que tá desempregado. Ele praticamente implora no e-mail para eu ajudar ele, que não é necessário. Eu sempre ajudei todas as pessoas, não precisa implorar. É um relato também pesado, porque esse rapaz também perdeu um casamento, enfim. São diversas histórias que eu vi, não só no PNM, mas em outros fóruns, de casamentos destruídos, de pessoa perder emprego, de tomar, aqui até mesmo aqui no Brasil, de demissão justa causa, porque foi pego consumindo pornografia no trabalho, enfim. Eu conheci, Robert. Oi? Eu conheci um tiozão, pai de família, que era a maior vergonha do mundo. Ele era tido como vergonha, porque ele consumia isso no meio do trabalho. E eu vi, eu peguei ele fazendo. Cara, são histórias assim. Tem gente que leva a brincadeira da risada, mas é bem triste. Porque eu vejo que quando você é jovem, eles ainda não percebem como a vida deles está indo ladeira abaixo. Quando eles se dão conta, que é normalmente aos 20, 25 anos, aí é disfunção erétil, ejaculação precoce, depressão, pensamentos suicidas, indisposição, procrastinação. Tanto é que eu apelidei a procrastinação de procrasturbação. Tanto é que todo masturbador é um procrastinador nato. Eu te desafio a achar um masturbador que tem uma vida eficiente. Desafio a achar um masturbador que tem uma vida produtiva. Não existe. É clássico. É a procrasturbação, que é a procrastinação gerada pela masturbação. Entendi. Robert, pra terminar esse quarto bloco aqui, você falou que ia começar a fazer palestra e tudo. E aí, o negócio da palestra vingou, não vingou? Você já fez? Consegui. Fez alguma? Consegui, eu fui atrás de diversas igrejas. Algumas estão a caminho, engatilhadas. Outras nem responderam. Outras já me responderam. Enfim, eu entrei em contato com muitas e muitas igrejas. E eu consegui, graças a Deus, uma palestra em uma igreja. Inclusive, foi num considerado um congresso dos homens na Semear Batista, daqui da cidade. Foi muito bom. Foi uma palestra para algo em torno de 50 a 60 homens, mais ou menos. Minha primeira palestra foi para mais ou menos essa quantidade. Eu só tô falando para as pessoas terem noção da responsabilidade que eu tive. 50 pessoas me ouvindo, o microfone ali na mão, eu tenho que falar tudo. Mas se eu tiver que dar palestra para 10 pessoas, eu dou. Se tiver que para 15, para 5, também vou fazer. Assim, eu entrei em contato com ele, a gente se conheceu, conversou, ele queria saber mais sobre o tema. Ele, inclusive, ele disse que é um tema muito atual, de fato é, e que não, as igrejas não estavam dando tanta importância, era uma igreja ou outra. E ele queria levar esse tema para a igreja dele. Por fim, eu gostei das coisas que ele me falou. A gente... É pastor? Sim, ele é de uma igreja, da Igreja Batista, daqui de Campinas. A Igreja Batista é grande. Da Semear de Campinas. Sei. Porque assim, tem a igreja matriz e tem as outras menores. Esse é o caso que é um pouco menor. É que esse dia era uma palestra voltada aos homens. Então tinha um número, digamos, pequeno. Eu não considero pequeno, sabe? A primeira palestra para 50 pessoas foi uma coisa absurdo, foi uma coisa bem complicada, assim, foi um desafio mesmo. Bom, você montou um negócio certinho no PowerPoint, uma coisa bem feita, não, né, Robert? Você não foi lá passar vergonha, não, né? Não tinha PowerPoint, nesse dia não tinha. Ah, Robert, mas pelo amor de Deus, era Robert. Tudo na cabeça. Não, claro que não, eu estudei duas semanas o meu roteiro e falei na hora. Mas ficou bom? Ficou. Inclusive, ele quer que eu volte pra dar uma palestra, só que agora pra jovens. E pra você ter noção, a palestra era pra ter uma hora. Sabe quanto tempo ela durou? 2 horas e meia. Porque quando eu abri espaço pra perguntas, nossa, choveu perguntas. Foi muito bom. Esclareci. Tudo que o pessoal perguntou relacionado à pornografia foram 2 horas e meia. Rendeu muito, muito mesmo. Foi uma palestra bem produtiva. Claro que eu tive minhas dificuldades, minha primeira palestra, mas foi do meu ponto de vista. Você já fez quantas palestras no total até agora? Assim, como palestra eu só considero uma, porque eu já cheguei a falar em outros grupos, em coisas do tipo, mas eu não considero palestra. Essa foi a minha primeira palestra. Mas o negócio da palestra vai vingar, você vai começar a fazer agora. Sim, eu tenho outros lugares em mente. Só que assim, o que acontece? As igrejas, elas criam um cronograma anual. Então, foi o caso dele, ele teve que tirar o que ele ia falar, né, o tema que ele ia abordar nessa palestra, ele deu o horário dele pra mim, entendeu? E outras igrejas, elas não abrem. Então, assim, eu só vou conseguir, muito provavelmente, mais palestras pro final do ano, pro começo do outro ano. Por quê? Eles vão encaixar no cronograma do outro ano a minha abordagem. Aí, muito provavelmente, eu acredito que ano que vem, aí eu já tenho mais palestras pra dar. Por conta dessa questão do cronograma, entendeu? Robert, tem um rapaz aí que faz um trabalho até bonito, não posso dizer muitos detalhes, ele faz um trabalho bonito em favor dos homens, e ele tava passando por dificuldade para divulgar o trabalho, e eu dei a sugestão Isso já aconteceu algumas vezes comigo, viu, Robert? Às vezes eu dou o pulo do gato pro cara e o cara, de ignorância, de cabeça fechada, não me segue. Não é que não me segue, não tô falando que eu sou bom da boca, não, Robert. Mas o cara acha que eu sou um idiota, que eu tô falando merda, e o cara perde boas oportunidades. Isso aconteceu algumas vezes comigo. E esse cara que faz um trabalho bonito em favor dos homens, ele reclamou pra mim que ele tava achando dificuldade em divulgar, em interagir. E eu falei pro cara pra ele ir em igreja, pra ele fazer palestra, porque lá tem muitos homens que estão interessados. E o cara tirou chacota de mim. Falou que o público de igreja é um público ignorante, que é uma pessoa alienada, que não vai conseguir entender o que ele quer dizer. Robert, isso que ele falou é uma mentira, não é? Porque o cara de igreja, às vezes, ele é um cara muito mais consciente do que o cara que tá fora da igreja. Ou eu tô falando mentira, não sei. Então, ele falando dessa forma, ele me inclui nisso, porque eu sou um cara de igreja. E eu vivo nesse meio, tanto é que eu tenho, de um tempo pra cá, me voltado mais a Deus. Eu tenho ido muito mais na igreja e não é essa a realidade que eu vejo. Eu acredito que ele esteja com o pensamento de rei na barriga e tenha se dado importância demais. Demais. O cara tá... Quer dizer, ele tá se achando, como você fala, o bom da boca. O bom da boca. Esse é o clássico. Ele tá se achando bom da boca, porque não é essa a realidade que eu vejo, não. Eu vejo muitas Nossa pessoas... Nossa senhora. Mas é muito ego, né, cara? É, demais. Sabe, isso falta, sabe, um pouco de humildade, modéstia. Não é assim, não, cara. Tanto é que todo nós temos algo a aprender, algo a ensinar... E que esse pensamento ele nunca vai pra frente. Ele vai dar palestra na onde? É, fazer o quê, né? A gente tenta ajudar, mas a pessoa, quando não tem humildade, é difícil. Não é, meu. Você tem que começar de algum lugar, sabe? Eu falo por conta própria. Esse trabalho não era nada. Hoje, depois de 1 ano e 2 meses trabalhando duro, que eu comecei de fato a colher meus benefícios de divulgação. Não tô falando em questão financeira, não, tô falando em questão de ter nome, de indicação, de, sabe, de reconhecer. Depois de 1 ano e meio, e o cara acha que magicamente as coisas vão acontecer assim, né? Ó, não vai, cara, é trabalho duro, é levar porrada e ir pra cima. Não tem o que fazer. Só que esse pensamento dele nunca vai crescer. E foi infeliz de debochar de você, porque palestras é um dos caminhos de levar um trabalho adiante. Mas vida que segue, né, Hernani? Ah, quando o cara tem cabeça fechada, é difícil. Deixa ele aprender sobre duras penas. Talvez ele aprenda, talvez não. Bom. Bom, Robert, pede a quarta música e explica aí pra gente. Essa música é do Faun, Zeitgeist. Inclusive, Zeitgeist é um movimento. Depois eu recomendo vocês pesquisarem. Mas enfim, Faun é uma banda que eu ouço desde a minha adolescência. É a banda que eu mais gosto de todas as bandas que eu ouço, de todas as músicas que eu ouço. É a banda que eu mais gosto. Eu praticamente ouço eles todos os dias. Tem praticamente todas as músicas deles no meu celular. Eu já tive a honra de ir em 2 shows deles. Inclusive um foi no mês passado. Então é a banda que eu mais amo, é a banda que eu mais gosto. Não tenho muito o que dizer, é uma banda sensacional, sabe? São pessoas incríveis, de uma carisma absurda. Eles são conhecidos em diversos países. E eles, sabe, pessoas que amam o que fazem. Sabe, pessoa que tem amor pelo que faz. São eles. Se você encontrar eles tomando um café, se você encontrar em lugar que for, eles vão parar pra tirar uma foto com vocês. Eles não têm o riso na barriga, sabe? Eles são humildes. Teve um dia, eu encontrei eles quase meia-noite na rua pra conseguir tirar foto nesse show que eu fui. Eles pararam, eles estavam cansados. Eles deram abraço, deram fotos, deram autógrafo. Cara, é uma banda sensacional. E eles são comprometidos com os fãs, sabe? Tanto é que nesse último show que eu fui, tinha muita gente pra dar autógrafo, muita gente pra tirar foto. Eles já estavam cansados. Eles fizeram 7 voos em uma semana e eles atenderam um por um. E hoje em dia, nós sabemos que quando as pessoas, boa parte, chegam no auge, chegam na fama, elas pisam nos fãs, pisam... Não, eles são totalmente diferentes. Eles atendem. Sabe, é uma banda que tem amor pelos fãs, eles valorizam. E eu prezo muito isso por hoje. Então é a banda que eu mais amo e as músicas deles são sensacionais. Tem uma pegada medieval, tem uma pegada com folk também. Então é o Zeitgeist, que é a música do meu integrante favorito, que é o Oliver Satir. Bom, é isso aí e a gente volta já. A 5 Mais, Sociedade Primitiva. dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir versuchen im Dunkeln das Licht zu verstehen. Hab keine Angst und fürchte nur, was dich nicht versteht. Das Rad dreht sich weiter, doch alles bleibt stehen. Wir schließen die Augen, als wenn wir nicht sehen. Die alte Welt versinkt in einem Meer aus Ideen. Bom, gente, estamos voltando aí, último bloco. Robert, nesse último bloco eu queria saber do seguinte. Você teve numa relação há um tempo atrás e aí acabou não dando certo, não vingou. O que aconteceu? Tem a ver com o projeto seu ou não tem nada a ver? Não tem nada. E, assim, essa relação que eu tive foi um término tranquilo, porque, na verdade, sabe diferenças que você tem? Todo mundo tem a sua crença e o que você não crê e o que você não crê. Essas diferenças começaram a aparecer entre nós e isso começou a gerar problemas. Tinha coisas que ela não gostava em mim, tinha coisas que eu não gostava nela. Enfim, eu não estava numa fase boa, porque eu estava com problemas financeiros, problemas no geral, sabe? Eu não estava muito bem emocionalmente falando. E eu também estava com a página, e essa época também estava uma época difícil. Era a época que eu estava... uma época de troll e tudo mais, e problema, e xingamento, e ofensa. E eu estava reagindo negativamente. Não era a época ainda que eu estava, sabe, ignorando, Hernani. Eu trazia isso pro meu coração, eu trazia isso pra carne. Então, isso me deixa, ficava, sabe, não necessariamente triste, mas eu ficava frustrado. Eu falava, caramba, essas pessoas são tão ingratas. Eu ajudo tantas pessoas e elas agem assim comigo. Enfim, e eu ficava trazendo isso pra minha vida. Por imaturidade, por... Enfim, por não saber lidar, sabe, com essa situação. E isso acabou refletindo na minha vida em geral e no relacionamento, entendeu? Porque se você não tá bem, concorda comigo que você não pode ajudar o outro, você não pode dar carinho, você não pode dar amor? Sim. É mais difícil você se doar, mais difícil você ter um bom relacionamento. Enfim, então junta as diferenças, junta essa questão do trabalho. Eu tava também com uma cobrança muito grande, porque eu me cobro muito no meu trabalho para fazer minhas coisas, e eu não tava... Como eu posso dizer? Eu fazia o trabalho duro, só que eu não tinha estratégia, entendeu? Eu não sabia. Não é que eu fazia de qualquer jeito, mas eu não tinha um método, uma metodologia. Onde eu vou divulgar, como que eu vou fazer, como que eu vou lidar. Eu não tinha muita organização, digamos assim. Então eu tava ficando muito frustrado. Eu não tava tendo o resultado que eu queria. E aí juntava o troll e tudo mais. E isso acabou refletindo na minha relação, entendeu? Claro que foi um erro meu, não deveria ter refletido, sim. É um erro que eu assumo diante de todos. Não vejo problema nenhum nisso. E isso acabou desgastando a relação. Enfim, essa pessoa que eu tava junto também tava passando por uma fase difícil por conta de problemas familiares. Olha que novidade, né? Uma família também muito complicada. Sim. E problemas no trabalho. E essa pessoa também levou isso pro coração. Isso também levou. Essa pessoa levou pra carne. E isso começou a se manifestar na relação. E sabe quando você tem um problema, você acaba levando ele pra dentro do relacionamento? Você tá, sim, estressado com o trabalho. Só que o que o seu parceiro tem a ver com isso? Nada. E eu levava problemas pessoais, problemas do trabalho, pro relacionamento. E por algumas vezes ela também fazia isso. Então, acabou prejudicando a nossa relação. Rolo, mas... como foi a redescoberta da sexualidade pra você? É o que eu falo pras pessoas. Essa foi uma pergunta excelente. Porque assim, Hernani, quando as pessoas veem o trabalho, o que elas pensam? Fazendo a reinicialização, elas se tornarão um deus do sexo. Elas acham que vão virar a máquina na cama, que vai ter a ereção que parecendo uma pedra. Não é assim que funciona. Por quê? A reinicialização, ela serve... Vamos imaginar o seguinte, vou fazer um experimento com vocês, mental. Vamos imaginar que você tem uma lousa branca, esse quadro branco. Vamos pegar que a pornografia é uma caneta preta. Ela vai lá e risca a tela inteira. O que a reinicialização ela vai fazer? Ela vai pegar e vai ser o apagador. Concorda comigo que eu apagando isso não vai ficar uma lousa branca? Sim. Eu vou ter que reescrever nessa lousa. Eu não vou ter que rabiscar. Só que esse reescrever é aprender o sexo sem pornografia, sem a indução da pornografia, sem a fantasia da pornografia. Então você tem que redescobrir, você tem que ver o sexo com outros olhos. E aí é um processo que você pode ter uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce por conta de ansiedade, por conta de complexo com a sua performance, digamos assim. Então assim, é um processo de reconstrução. A pessoa tem que ver a sexualidade dela induzida pela pornografia e a sexualidade sadia, que é sem pornografia. Então o que ela tem que fazer? Construir dia após dia, ver a mulher com outros olhos, ver o sexo com outros olhos. Tanto é que viciados em pornografia, eles pensam na autogratificação, sendo que, na verdade, o sexo é o verdadeiro prazer, está em se doar. Entendeu? Então, essas diferenças são necessárias para a pessoa aprender. E claro, eu fui estudando, vendo outras pessoas no fórum, eu fui administrando e trazendo isso para a minha vida. E aí, você vai mudando, vai colhendo benefícios. Isso aí que você falou foi muito legal, porque eu te fiz essa pergunta, não foi à toa. Eu te fiz pra te jogar mesmo numa cilada, porque eu também redescobri a sexualidade, Robert. E foi um processo muito gostoso, porque eu entendi outras coisas. Entendi o prazer no toque, entendi o prazer no cheiro. É uma outra experiência. Mas eu tenho coisas ainda. Por exemplo, eu gosto muito de comer um cu. Sexo anal. Isso aí é resquício de doença? Então, a pornografia, ela tem um glamour muito grande em torno do sexo anal. Mas tá errado? Você gostar de comer um cu da mulher ou não? Não pode? Depende do seu ponto de vista. Hernani, eu me oponho porque é uma questão antibíblica. E é uma questão também antifisiológica. O ânus ele não foi feito para ser penetrado. Tanto é que se você pegar os vídeos da doutora Anete Guimarães, ela mostra por A mais B que a incidência de endocardite bacteriana em homossexuais é tão grande por conta da prática do sexo anal. Que a endocardite bacteriana nada mais é que bactérias que formam uma colônia no seu coração. E ela é um pouco menor em casal hétero, porque também tem a penetração vaginal. Fora que tem a questão da lesão no esfíncter, porque ele é feito para expelir, não para ser, como pode dizer, penetrado. Enfim, então eu me oponho a essa prática por diversas razões. Por uma questão antibíblica, por conta da sodomia, pela questão contra a anatomia do ânus. Tanto é que a vagina faz parte do. Ela é um órgão genital, ela foi feita para isso, para ser penetrada. Tanto é que ela tem a lubrificação. O ânus não. Ele não tem lubrificação, ele faz parte do sistema digestório. O ânus nada mais é que o final do seu sistema digestório. Entendi. Então, assim, na minha cabeça hoje, não faz sentido nenhum manter essa prática. Fora que, sabe, eu vejo algo como extremamente bizarro. Ali é um lugar que sai fezes. Então, tem várias questões a ser pontuadas. Pode sim ser um resquício, porque eu tenho relatos, pessoas que relataram, que perderam o total interesse depois da reinicialização. Não tem mais desejo nenhum. Porque elas assistiam. Ah, não, eu continuo. Eu acho muito legal. Porque elas assistiam frequentemente esse tipo de material. Entendi. Ô, Robert, e tocar uma sem pornografia? Tá valendo também? Como é que é? Você fala só a prática da masturbação? Positivo. Então, aí a gente tem um problema. Que é o seguinte, eu falo para as pessoas. Tem um termo nos Estados Unidos, os americanos chamam isso de death grip, que é uma tradução direta, uma tradução literal, aperto da morte ou opressão da morte. Por quê? Conforme você vai se masturbando, mesmo com uma intensidade, digamos, moderada, isso é capaz de destruir as terminações nervosas do nosso pênis. Isso gera perda de sensibilidade no pênis. Vamos analisar vamos fazer uma questão simples. O órgão genital masculino, embora as pessoas façam bizarrices, se masturbem como se ele fosse de aço, não. Ele é sensível, ele não foi feito para uma mão calejada, ele não foi feito para uma mão seca, muito menos para receber aperto. Algo muito pelo contrário, ele penetra uma vagina macia e molhada. Não existe no planeta Terra mulher que tenha uma vagina que exerça tanta pressão quanto a mão da masturbação. Então, vai analisando os fatos. O que acontece é o seguinte, quando um masturbador ele vai para o sexo real, ele tem a impressão de que aquilo não é tão bom quanto a mão da masturbação. Por quê? Ele está se adaptando ao prazer sob pressão. Entendeu? Então, como ele vai perdendo essa sensibilidade no pênis, ele vai apertando mais e mais e mais. Ainda mais e se usar o preservativo, aí fodeu de vez. Ah, aí que tem também a questão da disfunção erétil, a questão da ejaculação precoce, porque ele vai se adaptando ao prazer sob pressão. Então ele cria uma condição, tanto é que se você pegar, pergunta pra qualquer homem se ele gosta da masturbação da parceira, ele vai falar que não. Por quê? A parceira, uma mulher tem uma mão macia, a mulher passa creme. E, inclusive, a mulher toma cuidado com o seu pênis. Ela não vai fazer como você faz na pornografia, parecendo um animal destruindo, como se fosse uma barra de aço. É assim que a maior parte se masturba, apertando, como se fosse um ferro. E a parceira não, ela toma cuidado, ela sabe que é sensível. Só que aí, exatamente isso, é aí que tá o problema. Ele se frustra, porque ele espera prazer sobre a pressão. Ele não consegue sentir o mesmo prazer. Tem essa perda. Então o ideal é o cara se abster total mesmo, Robert. Tem também. Isso que eu não vou nem falar em questão religiosa, que também tem essa questão pra supor. Se falar, não vou falar um pouco. Por exemplo, tem muitos relatos no fórum que associa a masturbação ao cansaço, à fadiga. Tanto é que com a atualização do meu livro agora, qual que é o nome do doutor? Se não me engano, é doutor Michael Lamb. Ele é especialista, ele é autoridade, referência mundial em fadiga adrenal, que é exaustão adrenal. Autor de quase 12 livros sobre o tema. E numa abordagem, ele explica o processo psico-neuroendócrino de como a masturbação pode sim gerar essa fadiga constante. porque uma das manifestações da fadiga adrenal é estar constantemente cansado. O que eu explico para as pessoas é o seguinte, vamos resumir para elas entenderem. Quando a pessoa se masturba, tem um excesso de produção da conhecida como noradrenalina ou norepinefrina, até mesmo cortisol, que é o nosso, eles normalmente falam, é o hormônio de estresse e tudo mais, enfim. O que acontece é o seguinte, a masturbação, essas pessoas que eu lido, não é uma vez por dia, não é uma, duas ou três, é várias, é muitas. E quanto mais ela se masturba, mais cortisol ela produz devido a esse estresse que ela está causando no próprio corpo. Sim. E isso, a longo prazo, gera isso que é chamado de fadiga adrenal. Então, isso prejudica o corpo como um todo, a pessoa vive em cansaço constante, ela tem dificuldade de dormir, dificuldade de acordar, ela tem falta de sono reparatório, por exemplo, ela dorme 10, 12 horas por dia, acorda um trapo, ela não consegue dormir, ela tem falta de habilidade de lidar com o estresse, ela tem, por exemplo, dificuldade de perder peso, ela tem sistema imune com deficiência, enfraquecido, ela tem, por exemplo, problemas na concentração e problemas relacionados à motivação e a manter um objetivo. Isso eu explico numa abordagem de 2 ou 3 páginas no meu livro. E isso está relacionado com a masturbação, por quê? Porque isso é muito autorrelatado através de fóruns. Então, eu vejo que, de algum modo, a masturbação faz com que as pessoas percam muita energia através desse processo e vivam constantemente cansadas. Tanto é que se é um relato que eu recebi ontem, e o cara estava falando como ele tem mais disposição, embora o foco dele seja parar, ele falou que já reduziu, ele tinha um nível X, ele reduziu para tanto. Então tem essa questão também, não é só simplesmente a parte religiosa, mas tem sim uma parte do organismo por detrás. Porque assim, uma pessoa que tem uma relação sexual, Hernani, é o quê? Uma vez por dia? Duas? Na masturbação não. É 3, 4, 5, 6, 10 por dia. O problema é quando o cara vem pro mundo real, cara. Aí ele vai. O choque é grande. Sim. Assim, tem muito mais coisa pra falar. Se o pessoal quiser também depois, eu já. Tem coisas que eu também já abordei e que podem ser consultadas na minha página. Até peço também que consultem lá, porque não tem como falar tudo aqui de fato, entendeu? Tem um horário e a gente tem que seguir, né? Bom, Robert, falando em horário, a gente já estourou o nosso tempo. Quero agradecer muito você. Agora você está eternizado aí na história da Sociedade Primitiva. Esse 5+ vai ajudar muita gente. Quero agradecer você. E quero pedir para você dar um último recado para os ouvintes aí que ouviram e que gostaram da sua mensagem, que querem realmente entrar no NoFap. O que você tem para dizer para esses caras aí? Bom, o primeiro passo é saia da negação. Não há vergonha nenhuma você se identificar como viciado. Você não precisa de falar para o planeta inteiro que é. Você não vai fazer isso. Mas abra o jogo para você mesmo. Porque o maior prejudicado não sou eu. Não é o Hernani. Não é qualquer outra pessoa. É você. E quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe que você está mentindo para você. Mas você busca motivos. Você busca argumentos. Você racionaliza. Você cria uma condição de mentira. Então, se você quer viver como homem, se você quer ser alguém maduro, assuma suas responsabilidades. Não há problema nenhum em assumir que você está errado, em se assumir como um viciado. Então, seja homem, assuma o seu problema. Olha, realmente, eu me identifico como um viciado, eu tenho esse problema. Eu não estou aqui para te julgar. Se em algum momento você interpretou como algum julgamento, eu peço desculpas de antemão, não é essa a intenção. Minha intenção aqui é ajudar. Não, espero também que a minha história, embora tenha muito mais coisa pra falar e talvez eu fale um dia, que é coisas também que até coisas que eu não quero entrar também no assunto, mas saiba que eu passei pelo que você muito provavelmente tem passado, saiba que você tem alguém que diferente do Estado, da mídia, de boa parcela das mulheres e da sociedade no geral que não tá nem aí pros homens, eu reconheço o valor do homem na sociedade, eu reconheço o quão importante é um homem na sociedade, eu reconheço o valor do homem como marido, como um pai, enfim. E através desse trabalho, eu não quero te julgar, não quero te condenar, não. Eu quero que você assuma sua responsabilidade como homem e mude sua vida como homem. Então, tanto é que eu falo a frase, resgatando o valor do homem na sociedade moderna. Se você quer deixar de ser um carente frustrado, se você quer deixar de ser um procrastinador, se você quer largar esses hábitos que você faz, até mesmo quando você não quer. Se você quer ter ânimo para estudar, ânimo para trabalhar, se você quer mudar de vida, enfim, se você quer deixar de ter disfunção erétil, ejaculação precoce, todos aqueles outros problemas que você sabe que você tem enfrentado, faça uma reinicialização, não vai te fazer mal algum. Talvez fique algum problema ou outro, fique, mas eu te garanto que a sua vida vai mudar como geral. Você não está perdendo absolutamente nada. Uma vez que pensamentos de privação e rejeição são eliminados, você passa a considerar a sua saúde, o seu bem-estar, até mesmo se você tem alguma relação à religião, à sua relação com Deus, à sua devoção, a relação com a sua namorada vai melhorar, a relação com a sua esposa vai melhorar, a relação, como você vê as mulheres, como você vê as pessoas também vai mudar, você será uma pessoa mais produtiva, você se verá numa forma que você nunca esteve, que é uma pessoa melhor, você vai assumir seu erro, você vai tirar um peso das costas muito grande. Enfim, no geral, eu não conheço nenhuma pessoa que se arrependeu de ouvir meu podcast, de acompanhar o material, de fazer reinicialização, não conheço nenhuma, porque a vida desses caras mudam, eles voltam a ter mais ânimo, eles voltam a ter um humor mais estável, eles voltam a tomar decisões mais, como posso dizer, benéficas para a vida dele em geral. Então o meu conselho é esse, um conselho como um amigo, um conselho como um ex-viciado, um conselho como um profissional, um conselho como um homem: se abstenha da pornografia, e que, se for o seu desejo, como que eu oriento também, se abstenha também da masturbação. Não é esse monstro que as pessoas criam, você não precisa de pornografia, você não precisa da masturbação, isso é uma criação do mundo moderno. Você pode lidar muito bem isso através de coisas que eu ensino, de atividade física em geral, hobbies, etc. Você vai ver que vai te sobrar muito mais tempo, aquele tempo que você nunca tem, você vai achar, aquela energia que você nunca tem, você vai ter ela de novo. Aquela clareza mental que você não tem mais, você vai ter ela de novo. Aquele ânimo para estudar, aquele foco e determinação daquele cara que você era, às vezes, aos 15, 20 anos de idade, ele vai voltar. Então a sua vida como um todo vai melhorar. E sua vida melhorando, você não vai querer voltar naquele mesmo buraco. Então, faça a reinicialização, mude de vida, esteja disposto a ter o melhor, a fazer o melhor para você. E o maior beneficiado vai ser você mesmo. E como consequência, todas as outras pessoas que estão ao seu redor se beneficiarão, porque você vai ser um homem melhor, você vai ser uma pessoa melhor, e você vai ter uma vida mais frutífera, saudável. E ademais, o que eu te desejo é que Deus te abençoe, que você tenha uma vida boa, uma vida próspera, porque eu acredito que todos nós devemos ser felizes, mas esse ser feliz depende de assumir o seu erro, se identificar como um viciado, estar prontamente a assumir: eu sou um viciado, eu quero mudar de vida. Esse é o primeiro passo. Se identifique como um, assuma para você mesmo, sem mentiras, sem enrolação: eu sou um, eu quero mudar de vida. A partir desse momento, sua vida vai mudar. Tudo vai conspirar ao seu favor, tudo, tudo. Pode ter certeza que tudo vai mudar. E a partir desse momento vai desencadear um efeito em cadeia, no geral, que tudo vai mudar. Você vai ver, sua vida vai ficar melhor. E daqui 2, 3 meses, não sei quanto tempo você vai acabar sua reinicialização, você vai agradecer. Não precisa me agradecer pessoalmente. Faça uma oração por mim, pelo meu trabalho, ou agradeça ao Hernani por essa oportunidade, porque não é fácil. O Hernani também tem um preço a pagar por isso, porque muitos homens, muitos canais fogem do tema. Ele tem a coragem, tem essa humildade de levar esse tema à frente. Então, se você quer agradecer, agradeça a ele também. E eu te desejo sucesso, que você, sua vida cresça, que sua vida ande, e que eu possa fazer a parte dessa mudança na sua vida. E eu te desejo tudo de melhor através de uma reinicialização, através de uma nova vida. Então, conte com o Instituto PNM, conte com esse trabalho e seja grato, principalmente ao Hernani, por essa oportunidade. Bom, é isso aí, Robert, muito obrigado. Quero pedir para você escolher a sua última música e explicar pra gente. Essa última música é do Apacentar de Louvor, Ministério Apacentar. Essa música é uma música muito bonita, A Tua Graça Me Basta. É um louvor a Deus, é um louvor a Cristo. Eu acredito que eu, como cristão, vejo a importância de Jesus na minha vida, porque eu falo, até mesmo agora, emocionado, porque embora eu tenha tido ajuda e tudo mais, mas se não fosse pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, eu não estaria liberto desse vício e não me manteria liberto como eu me mantenho hoje. Então eu falo literalmente emocionado, e indico essa música, embora jovens não gostem. Eu espero que essa música toque no seu coração e que isso seja um começo de uma nova jornada, e que talvez você até mesmo entregue a sua vida ao Jesus Cristo, como eu entreguei, a partir não só dessas minhas palavras, mas também através dessa música. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado, Robert. E vai tocar a última música dele aí. Vai estar os links todos aí. O Robert tem um livro também, você pode comprar esse livro, esse tratamento. E é isso aí, Robert. Valeu. Eu só tenho uma última coisa pra falar, Hernani. Fala aí. Você tem que falar. Em reconhecimento ao trabalho do Hernani, eu vou fazer uma coisa. Eu nem comentei com ele, mas eu deixei anotado aqui pra fazer. As 10 primeiras pessoas que me mandarem um e-mail, o e-mail é institutopnm@gmail.com, institutopnm. P de pato, N de navio, M de Maria. Exato. Você deixa no link as 10 pessoas que me mandarem um e-mail falando que ouviu o podcast terão acesso ao meu livro por R$1. Mas uma condição: só terá acesso quando eu lançar o volume 2. Então você vai esperar o tempo que for necessário para ter acesso ao volume 2. Por R$1. Por gratidão ao Hernani, eu vou disponibilizar esses 10 livros. Robert, muito obrigado, cara. Pô, eu nem acredito que você vai fazer isso, sério? Sim, sério, eu vou dar... É que assim, eu não posso dar, a plataforma não permite dar, mas eu vou... Então, Robert, o cara vai te mandar um e-mail, você vai mandar um boleto pra ele de R$1, ele isso. Vai na lotérica, paga R$1 e espera. Não, eu vou gerar um cupom pra ele. Ele pode pagar com cartão de débito, com cartão de crédito, com transferência bancária, ou até mesmo um boleto. Ele vai pagar R$1 só. Pô, Robert, que legal, cara. Muito legal essa iniciativa. Puxa vida. Nossa, mas então os ouvintes vão ter uma chance muito boa agora. Os 10 primeiros. Os 10 primeiros que falar que viu. Não precisa ser muita coisa. Ah, eu ouvi seu podcast no Sociedade Primitiva, eu vim pelo Hernani. Os 10 primeiros. O 1 até o 10. Depois, paciência. Quem depois dos 10 aí, ô Robert, você vê se você dá um desconto pros caras aí, que às vezes você faz uma venda grande, quem sabe você vende mais livro aí. Isso em relação a isso, tranquilo, mas os 10 primeiros, pode ter certeza que vai ter meu livro por R$1. Minha palavra, eu já criei o cupom, eu não vou falar e agora. O seu livro não é um livro comum, é um tratamento, não é isso, Robert? Então, na verdade, o livro é todo um processo, tanto de informações sobre o vício, quanto mecanismos do vício, gatilhos sexuais, gatilhos externos, enfim, o livro é tudo o que você precisa saber para nunca mais consumir pornografia. Porque não é só parar, você também tem que manter. Você vai ter que lidar constantemente com a pornografia. Então eu ensino de ponta a ponta como parar e como se manter livre. A como levar uma nova vida. Tanto é que eu tenho meios de potencializar a reinicialização. No meu livro eu vou te ensinar a dormir melhor. Muitos estão com insônia crônica. Enfim, você tem um processo de ponta a ponta. Você só não vai parar se você quiser. Ou seja, se você não quiser parar, você não para. Se você aplicar todo o conteúdo do livro, eu te garanto, você vai parar e você vai ser um novo homem. Através desse livro, através desse método, que é o método que eu criei. Muito bom. Então, mandem um e-mail aí, eu vou deixar o e-mail pra vocês na descrição. E é isso aí, Robert. Vai tocar sua última música agora. Muito obrigado por tudo. Valeu, ouvintes. Valeu, Robert. E falou! Despede, Asa! Bom, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ouvir isso. Pensei que eu já tinha me despedido, Hernani, mas tudo bem. Fala você, tchau, Asa. Você é uma pessoa tão espontânea. Tchau, tchau. Forte abraço. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Tua graça me basta.